estádio com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol, todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar Estádio 97, boa tarde! Oferecimento da Écia, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97, sejam bem-vindos. E aí, galera? Boa tarde. Que coisa, hein? Eu Sombra de novo de pé, hein? Se mantém em pé, eu não me recordo. Fazendo problema aí, velho. É hemorroida, velho. Isso é promessa. É hemorroida. Ah, não é nada do outro mundo, mas é uma promessa. Enquanto o São Paulo não voltar a ganhar no campeonato, eu não que faço problema sem promessa. Não, promessas não existem. Lembra do pagador de promessas? Vovó, falando em promessa, oi, hoje, meu amor. Hoje, 19h14, hein? Ó, mas só pra explicar, que não adianta se perder um jogo parar de rezar também, viu? Não, não, não, mas você tem que fazer, né? O oramento é todo dia, semanal, hein? Mas que oramento é esse, vó? É um Pai Nosso, às 19h14. E por que 19h14? Porque é o ano de fundação do Verdão, 1914. Então, e se o RG decidir orar também, ferrou. 19 e 12. Não, dele é 14 também, não é? 12. O Santos é 12? É 12. É 12? 10. Vocês são mais 10 velho que o porco? 12 e 14. Olha só. E as galinhas é 10, né? 10. Corinthians é 10. Galinha é você com essa carcaça velha. Você com essa carcaça pré-histórica, agora, é galinha. O curioso da história é que eu teria que rezar às 19h30 e 19h35. Pois é. Ah, porque tem dois, né? É, verdade. Verdade. Mas qual que é o original? Não, o original é o primeiro, 30. Então é 30. Ó, mas como 30. Tá ultimamente, é melhor orar duas vezes mesmo, viu? É, não faz falta ninguém, né? É melhor fazer duas. Rezar demais. Na dúvida, não. Depois das 6 da tarde, vai ter mais oração que o programa do Padre Marcelo. Verdade. Vai ter mesmo. Na dúvida, melhor rezar duas. Na dúvida, vai nos dois. Você, meu amigo, que crê na oração, coloca o seu copo em cima do rádio, por favor. Muito bem, seu Bento, vamos às manchetes. Ah, com o time da Vó Olímpia. Eba! Ah, nós! Almeida. Opa! Nós, certo. O time que tem a melhor média de público do campeonato e, ó, muito longe dos e outros. E amanhã, hein? Mais um dia de... É nós, ó, é nós. Amanhã é mais um... Casa cheia. Estão comemorando tudo, hein? Casa cheia. É nós, né? Virou coisa, gente. Amanhã virou. Mais uma vez, lidera com forga a média de público do brasileiro e amanhã passa dos 35 mil de novo, lá contra o Avaí, lá na Arena. É então, olha só, quem esteve hoje lá... Andando, hoje, correndo. O Valdívia, rapaz. Mas o Valdívia. Mas pera, na China. O Valdívia tem contrato com o Palmeiras? Tem, até. Tem um mês ainda. Né? Ainda ele segue com um futuro meio nebuloso, não sabe ainda. Indefinido, eu diria. Porque Valdívia Pazuz, o seu futuro. Ah, dispensa é logo ele, viu? Já deixa embora logo. É estranho mesmo ele aparecer lá, né? Não tem que mudar o. Não tem que botar o apelido. Não tem que botar apelido nele de bumerangue. Pô, joia, vai, o cara volta. Vai, aí, o cara volta. Lembra do ano passado, nesse meio tempo aí, que o Gareca tava assumindo e tinha Copa? É. Foi Copa, né? Não foi Copa? Foi. Então, aí o Valdívia tinha ido embora. Foi embora. Já tinha vendido pro Al, não sei das contas. E volta, foi embora. Quebrado, aí ele voltou, né? Voltou quebrado do bumerangue, voltou, né? Geral, voltou, mas ajudou nós, hein, quando, né, qualquer jogador é liberado, por exemplo, o Souza foi liberado no final de semana pra... negociar com o Fenerbahçe, não é mais relacionado e fica com o grupo. Estranho o Valdívia estar lá. Né? Então, causa, assim, é, o torcedor do Palmeiras fica com o pé atrás mesmo. Ele vai treinar em separado. Oi? Não sei, tá lá o Portugal. Ele vai treinar em separado. Ele tá lá. Ele treina em separado até resolver a situação dele. E tava com um cara de poucos amigos hoje, hein? Isso, porque ele tem, gente, ele tem contrato com o Palmeiras. Ele é jogador do Palmeiras. Mas eu acho, viu, Jojo, que é um punimento pra ele, viu? Vamos deixar ele treinando, senão ele vai ficar com as festas. A vovó tá certa, sabe por quê, vovó? Deixa ele lá. O clube árabe queria ele lá agora. Então. O Palmeiras que não vai correr na pista até dar um mês. Também, tô pensando numa coisa. É um tanto embrionária e sem muito complexa de se desenvolver. O Domênio tá falando assim, pô, Palmeiras, líder de público, é disparado, não tem nem comparação. O torcedor do Palmeiras vem apoiando demais a equipe, né? Não importa por quê, se é porque o time tá bem, se é estádio novo, mas tá. Né? Imaginaram se de alguma maneira os clubes, eu sei que isso vai ter uma série de contrapontos, mas você imaginou clubes que tivessem na média ocupação do seu estádio no campeonato em mais de 70% com bonificações de pontos? Então, não, ponto não, mas não dinheiro. Sei. Hã? Dinheiro. Você sabe por que eu acho que valeria mais ponto que dinheiro? Mais ponto. Pra estimular. Porque o torcedor é assim: o dinheiro eu vou ganhar alguma coisa? O dinheiro eu vou ganhar? Não vai, filho, não vai. Quem vai ganhar é o teu clube. Tá, mas ponto como, Suma, seria? No final do campeonato? Daria dois ponto extra. Um ponto extra? Por exemplo. Porque quantas vezes você ficou fora da Libertadores por um ideia ponto? Embrionária, tá certo? Ideia embrionária. É interessante a ideia. Você entendeu? Ó, mas os times grandes não teriam mais chance? Quais são um dos contrapontos? Não. Hã? Os times grandes teriam mais chance? Não, percentual de ocupação do estádio que você manda o jogo. Se eu mando. Então, por exemplo, se o Palmeiras é 40 mil pessoas, 70, então ele tem que ter uma média maior que 28 mil. Aí no caso do São Paulo é o Ferro, porque tem o maior estádio, 65 mil. Já não leva desvantagem? Essa é uma questão. Essa é uma questão de contraponto. Do contraponto que eu tô falando. Há contrapontos. Mas será que não daria pra lapidar numa mesa redonda, num brainstorming, lapidar algo assim? Colocar um número, acima de 20 mil, sei lá, né? Por exemplo, olha. Porque aí tá igual. Porque o Santos, por exemplo. O Santos hoje tá quanto, Angê? 15? 20? Ah, não. 13, 14 mil. Então, 13, 14 mil, tá. Ele tem que colocar quanto? Ou então, tudo 8 bem. 8 mil? Não, né? Você faz de acordo com a capacidade. É mais fácil o Santos do que o São Paulo. Estádios com capacidade acima de 20 mil, tem que botar 28 mil pessoas ou 30 mil pessoas. Ah, entendi. É tudo por cidade. Estádios com menor capacidade de 20 mil pessoas, tem que botar 12, 13, 14. O último jogo do Santos tinha 3 mil pessoas. Porque, Figueirense, Avaí, todos têm estádios menores. Aí é menor. Por que o ponto extra ou pontos extras? Que o torcedor fala assim, rapaz, de repente lá no fim é um jeito da coisa. Vamos lotar o troço aí. Ou alcançar um título. Ou escapar do rebaixamento. É. Agora, você fala em dinheiro, o brasileiro é assim, eu vou ganhar quanto disso aí? Por exemplo, ano passado, partir dos torcedores, muito torcedor de programa de sócio-torcedor, ele não fica sócio porque ele quer ajudar o clube, ele fica sócio porque ele quer ter uma contrapartida. Sabe o que ele quer ganhar? Eu não lembro. Puxa vida, ele quer ganhar. A ideia é interessante. Eu não lembro o ano passado, mas o Náutico, que caiu lá, foi o primeiro a cair, o Palmeiras foi o primeiro a escapar. Eu não sei, mas eles tinham uma média muito boa, né? Eles sempre tiveram uma média muito boa de público, Goiás? Né? Não, o Náutico. Foi o Náutico, caiu. Olha. Perdeu pro Santos a última rodada. É que depois desse negócio também. Foi o Vitória. Desculpa. O Náutico ele tinha uma média boa quando ele jogava. Não. Vitória. Quando começou a jogar na Arena Pernambuco, velho. É Náutico, mano. Não, Vitória. Gente, eu sei que uma ideia é embrionária. Pode ser a maior patata. Não, tudo bem. Eu sei que não aceita. O Domênico. Daqui a pouco, meu, nem se você falar assim, olha, joga uma bola redonda, não, tem que ser quadrada. Só você falou que é redonda. Bola do Kiko. Né? Eu sei que nego não aceita coisas legais, muito mais simples. Dá pra fazer um marcha, pô, jogue pelo seu time. Olha, é uma coisa mais simples. Um ponto pelo seu time. Uma coisa mais simples até a tecnologia. Sua presença vale ponto. A tecnologia no futebol já não aceita, que é tão simples, óbvio, velho. Mas isso tudo estaria que tá muito bem aliado e costurado com condições do cara aí no estádio. Ingresso preço. Pagante. Pagante, com patamar mínimo de valor, preço, você não negocia no estádio. Entendeu? Aí preço. É assim, tudo, pra tudo vai ter um jeito. Ô, Sombra! Tudo bem? É, o Alezinho. Tô ouvindo aí, vocês aí no. Tão discursando, né? Alezinho, você tá falando aonde, Alezinho? Não, tô falando aqui. Aqui da São Mateus, aqui, tô ligando aqui do meu celular novo, pô, mano. Da hora. Hã? Não é do Carvalho? É, não, então, daqui é tudo perto, né? Tá tudo a mesma a coisa, né, velho? Tá ruim a ligação, tá não, ruim. Não, então, rapidamente aí. É. O mano tá aí hoje, mano? Tô aqui. Ô, mano, aí, da hora mesmo? Você ontem na Foz, hein, entrevistando o Marcelo lá, hein? Da hora, hein, mano? Ontem eu não tava, cacete. Ah, não? Não. Ah, então era o PCV lá, mano. PCV. É, o PCV. Ô, vocês estão falando aí, maior discurso aí populista de rico, né, mano? Esse negócio... Ô, paga aí R$2,90 o sócio fiel torcedor Corinthians. Isso. Ainda tem que pagar ingresso pra dar ponto, mano. Aí, aí Mário Gobi, se liga no Corinthians aí. Vamos melhorar o elenco, mano. Ô, Alezinho, Mário Gobi não é mais presidente. Ah, não interessa, mano. Alô, o que que é? É o outro, agora, Roberto. Ô, Roberto Gobi, se liga no Corinthians aí, Roberto, mano, Roberto. Ó. Tão precisando de centroavante, hein, mano. Wagner Love já foi, já é porco, mano. Não, mas agora que não. Tá melhorando. Não, é rápido então, negócio do... Filicino de porco aí, mano. Você tá louco? Respeito aí, ô, seguinte, olha rapidinho. Desculpa, ô, Domênico, sou seu fã, mano. Não, mas calma aí. Ô, Domênico, o meu pai, o Jorge, vai casar. Será que você pode fazer a festa dele lá de grátis, mano? Ele tá sem dinheiro, mano. De grátis? Você tá me querendo... Não, encerrar. Toca lá na E Carvalho, vai fazer uma festa lá, mano. Ah, no E Carvalho. Depois um buffet lá na Lins, lá. Mas você não tava em São Mateus? Tava lá, mano. É, mas o meu pai quer que o Domênico faça a locução de grátis. Você grava no meu celular depois, Domênico? No seu celular, você vem aqui, eu gravo. Tá bom, ó, então rapidamente, senhor. Então, você paga R$2,90, ainda paga o preço do bilhete do estádio, mano, ei! Ei, Alezinho! Ei! Ah. Fala aí, mano. Alezinho! Tô ouvindo você, sou fã, hein? Liga depois, Alezinho! Valeu, irmão! Tá. Falou aí, falou. Salve aí! Ai. Valeu, mano. Meu, esse mano. Alezinho, vou te falar, ele ligou a semana passada, agora não para mais de ligar. Para, meu Deus do céu! Tá e é fogo. Perdido, ele é não, perdido. Mano, começou assim. É tipo humano, né? É. Tipo humano. O humano começou assim. Não, o humano era muito pior que isso. Ele fechava balão, o humano fechava balão. Pior, muito pior. Muito pior. Então, aproveitando que o Alezinho participou, vou falar do Corinthians. Falar do vamos Corinthians. Lá, Coringão, mano. E aí? E aí, mano? Beleza, tranquilo? Aí, tranquilo, mano. E você? Tranquilidade. Beleza. Tá bom. Vamos lá. O que vamos? O Corinthians que vai jogar, né? Essa semana contra o Goiás? Não, nem perdi. Paranaense. Paranaense. Um aí, tá bem. Ah, isso aí é... Okay. O Paranaense costuma não dar muito trabalho pro Corinthians, né? Aonde é a história? Jogar aqui. Um Walter Bolacha na frente. Exatamente. O Corinthians ele precisa tomar um certo cuidado, Bento. É um adversário fraco, concordo. Quantos pontos eles têm, mano? Mas o Atlético Paranaense aí na tabela do Campeonato Brasileiro não tá mal colocado, não. Muitos cravavam que o Atlético Paranaense poderia ser um dos possíveis rebaixados do Campeonato Brasileiro desse ano. É foi o Atlético mal... Paranaense tá em sexto, gente. Tá em sexto. Tá. Quantos pontos são, mano? 13, 14, isso? O quê? O Atlético tem? 19, pô. Então, tá bom. O Atlético bom, é o pô. Sexto. Tá bom. Mano. O Atlético ele tá uma posição abaixo do Corinthians, tá certo? O Corinthians tem 20 pontos, o Atlético Paranaense tem 19. Então o Corinthians ele tem que respeitar o adversário. É um adversário mais fraco, tem que jogar em casa, tem que fazer a vitória ali, Domenico Gato, tem que somar os 3 pontos. Concordo plenamente. Mas o negócio é o seguinte: tem uma ressalva aí. Não é um adversário bobo de bola, não. Não dá mole pra Cojaco, não, mano. Não é adversário bobo de bola, não. Yeah. O Coringão, ele tem essa sequência de jogos aí que pode ser favorável, viu, Portuga? Porque depois o Atlético Paranaense, a tabela aí, não vou dizer que também é fácil, viu, Portuga? Qual é o próximo mais fácil, mano? O que reza a tabela? Pega o Flamengo, velho, no final de semana. Lá. É, bro. É esse difícil. Tá certo. Guerreiro joga, não, mano? Não, o Guerreiro o acordo vai ser cumprido. Vai ter que cumprir. Esse... O combinado não é caro, velho. O Guerreiro deu uma finalidade em vocês hoje ou não, mano? Na apresentação dele, Portugal. O que aconteceu lá? Conta pra nós. Eu vou ser sincero. O que você achou? Eu não achei que foi alfinetada, mas eu achei que ele faltou com respeito. Ah, mesmo, quem? Mano? Eu achei que ele faltou com respeito. Agora sim ele joga quem? Na torcida maior não, do Brasil. Não, não foi isso que ele falou. O que ele disse? Fala aí. Ele disse que a torcida do Flamengo é a maior torcida do mundo. Ah, é? Tá errado. Mas quem falou? É, Guerreiro. Errado. Primeiro, a maior torcida do mundo, velho, se a gente pegar é do Shandong Luneng, velho. O Atlético Xangai. Mas ele não falou que é a maior, ele falou uma das... Não, mas ele quis dizer, a maior torcida do mundo. Tá errado, tá equivocado. Porque qualquer torcida de clube chinês é maior do que qualquer uma do Brasil. A maior que é do Corinthians, é. Não, não é. Ah, isso na sua opinião. Não é, não. É, não, tá o torcedor, Ibope, gente, é assim, o negócio é o seguinte. Ibope, todos os institutos. Torcedor, gente, torcedor tem que ser aquele cara que comparece, aquele cara que ajuda o clube, aquele cara que, de alguma maneira, contribui com o clube. Mas isso na sua opinião. Não, na minha opinião, não. É o que, de fato, acontece. O torcedor ele tem que ser aquele cara presente na vida do clube. Se ele não tá dentro do estádio, ele tem que consumir de alguma maneira. Domênico não é palmeirense, então? Entendeu o que eu falei? Sim, ele não colabora com o clube, ele não participa. Ele não compra a camisa oficial? Ele não vai no jogo. E compra a camisa oficial? Compro. A Adidas indiretamente, ele, indiretamente você tá participando da vida do clube. A Adidas sempre me dá, mas se quiser, eu compro. O torcedor, gente, torcedor de verdade, aquele cara que ele ajuda o clube. Se eu comprar lá, eu vou lá no estádio, na loja do estádio. O cara não precisa necessariamente... .com.br e compro. O torcedor aí, na minha opinião, aquele cara que ajuda o clube, não precisa necessariamente ser aquele cara que tá dentro do estádio. Sim. Comprar a camisa, por exemplo. Ajudando o clube. Aí se o cara não tem dinheiro, fazendo, ele é pobre, fazendo, vai gastar 230 conto na camisa? Fazendo o plano de sócio-torcedor, fiel-torcedor, ou então o avante do Palmeiras, ele tá contribuindo com o clube. Agora falar, eu torço pro Flamengo e pro Sport. Eu torço pro Flamengo e pro Bahia. Desculpa, gente. Aí no Nordeste tá cheio, velho. Torço pro Ceará e pro Corinthians. Eu não preciso aqui fazer uma defesa da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians, nas atitudes dela, ela prova quem ela é. É nóis, mano. A torcida do Corinthians aí, em 76, ela dividiu o Maracanã com o Fluminense na primeira invasão ao estado do Rio de Janeiro. Metade era de flamenguista, né? Tá certo, não era, não era. É, contra o Vasco, possivelmente você vai usar o mesmo discurso. Em 2014, de janeiro de 2000, você vai falar o mesmo... É nóis, vai falar a mesma groselha. Ah, porque metade era de flamenguista, não era. Porque nessa de 14 de janeiro de 2000, mas também tava lá. Mas não era metade do estado. Era metade. Era metade porque eu tava lá. Eu tava lá e posso falar que era metade. Assim como no Mundial, tá certo? Do Japão, a torcida do Corinthians, ela foi o maior deslocamento de pessoas, com exceção a uma guerra. 40 mil corintianos ou muito próximo disso no Japão. Mas volta pra estrada, onde tá o desrespeito do Guerreiro? É, o Guerreiro. Não, mas é verdade, RG. Ai, não, o cara, não, o cara fala, pô, maior torcida do mundo. Lógico que é, lógico que é. Foi uma grande groselha. Uma grande groselha. Você tava uma rixinha Flamengo e Corinthians nas redes sociais. Não, mas é uma grande groselha. Você também gosta de provocar os caras. Não, mas o RG, ele fez isso. É, na minha opinião, se não foi pra provocar a torcida do Corinthians, uma atitude extremamente infeliz, porque agora ele vai voltar a real. Tá certo? Agora ele vai voltar a estaca zero. Agora ele deixou a capa do Superman pendurada no armário. Isso, mas é verdade. Mano. Agora o Guerreiro vai voltar pra vala comum, gente. Verdade, a camisa do Corinthians potencializa o rendimento de qualquer jogador. É verdade. Olha. O Romero usou a capa, não deu certo. Não, mas às vezes acontece, gente. Ah, é. E fala a verdade, Guerreiro também. É jogadorzinho de nada. É. Muito bem. Fala a verdade, é isso, mano. Amanhã é o jogo do Corinthians Atlético Paranaense. Não, é quinta, mano. Não, é quinta-feira. Hoje é o quê? Hoje é terça. Desculpa, Sombra, é quinta, 19h30. Quinta-feira, o jogo do Corinthians é quinta-feira, tô achando que hoje é quarta. Gente. Não, mano, calma. Perdido, velho. Tudo bem que... Você tá trabalhando muito, mano. Tudo bem embaçado. Que o tempo tá passando rápido, mano. Quinta-feira, jogo do Coringão aí. Estádio 97, o teu oferecimento do consórcio Honda. Todo ouvinte que falar o slogan chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um lindo boné. Também é ser construindo com valor. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Narigudo, fala da BV. Olha só, amigão, tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Estádio 97, também tem oferecimento da Banditec. Vou falar com você que está pensando em fazer uma graduação em TI. Quer uma dica, cara? Faça Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. E sabe por quê? É, porque antigamente a aula de TI era em sala. Na Banditec, 75% das aulas são em laboratório. Antigamente se ensinava tecnologia só em português. Na Banditec você tem um curso de inglês integrado ao currículo, e antigamente a faculdade não preparava o aluno para o dia a dia das empresas. Na Banditec você tem o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. Viu só? Então, ó, por que fazer uma faculdade de TI antigamente? Faça a faculdade que fez um update em tudo. No currículo, na metodologia de ensino, nas tecnologias, na equipe de professores, na relação com o aluno. Tá bom? Acesse banditec.com.br, inscreva-se para as turmas do segundo semestre dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec é a faculdade de TI atualizada, seu Bento! São Paulo, seu Bento! São Paulo! Como tá o seu Paulo? Quem foi que falou aqui que o Valter ia jogar quinta-feira? Ele não joga, não. Foi o Portuga. Não, foi o Portuga, só dá bola fora. Foi expulso. Eu não vi o último jogo do Cap. Foi expulso. Foi expulso. Mas olha, Sombra, quem, outro que não joga contra o Vasco amanhã é o Luiz Fabiano. Foi barrado pelo Osório. Nem ele, nem... O Breno, beleza, né? O Breno já... A situação já é meio complicada. Mas o Luiz Fabiano realmente surpreendeu. Vai o Schmidt lá. O João Schmidt vai, vai... Foi relacionado pra essa partida. Em Brasília, amanhã, às 22 horas, contra o Vasco. Também, então, olha, desculpa, hein, velho. Luiz Fabiano... tá acrescentando chongas, né? Chongas, agora, não sei se isso é por causa do rodízio, né? Eu não entendo assim se é por causa do rodízio ou o quê, tá bom? Enquanto isso, eu tô vendo uma verdadeira reunião aqui da ONU pra decidir onde vai sentar a convidada, é impressionante. É uma coisa tão simples. Não tô entendendo. Eu não tô entendendo, nada. Eu não tô entendendo por nenhum. Movimento da bancada. É brincadeira, meu amigo. Brincadeira, é forte, Brasil. Ai. E amanhã é o São Paulo que vença e que eu possa continuar fazendo o programa, né, de maneira mais confortável. Sentado. Aqui. Não é, não? Muito bem. Esse é o Estádio 97, são as informações. Só isso, o Joseph Souza foi apresentado lá no Fenerbahçe. Quem? Foi. Joseph Souza. O quê? Joseph Souza. Esse foi vendido de fato. Não vai voltar? Então, olha, aqueles 8 milhões lá do Tricolor, vem pro caixa. Esse dinheiro, se Deus quiser... Não é bumerangue, não, né? Não. Não é, não. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos falar do Santos? Bora! É o Goiás agora, RG. Sim. Agora é o Goiás. Com algumas mudanças aí, né? Já que tivemos o Giovani expulso. Mas aí é a próxima parada do Peixe. Goiás que não é tão difícil assim, dá pra tentar sair um pouco ali da zona da confusão, como diz o professor, né? Zona da confusão. Do inferno, né? É importante. Né? É, a discussão maior, pô. O jogo, o Santos não tem outra solução a não ser ganhar, né? Não tem outra saída contra o Goiás. Agora, a discussão é com relação à expulsão do Giovani, né? Ele está dando o que falar, o correto presidente do Santos, na sua atitude, tem realmente que ligar, brigar e dar esporro mesmo em todo mundo. Agora, tem no Tribunal Social, né, que eu chamo hoje, deixou de ser rede social e passou a ser Tribunal Social. Então, no Tribunal Social, a galera discute aí invalidar a partida, anular a partida. Eu, sincero e honestamente, ficou prejuízo para o Santos, sim, mas não entendo que seja essa a solução, não. Aí, com relação à punição, o árbitro tem que existir. E talvez, aí, se tivesse que ter um retorno de credibilidade, de benefício ao Santos para não ter esse prejuízo, seria a anulação do cartão vermelho. Eu entendo que isso poderia sim ser feito. Acho que seria lógico, né? Até porque o que estão dizendo aí é que o árbitro não soube justificar ou dizer por que ele levantou o braço. Mas o RG não dá, hein? Talvez tirar o cartão vermelho, ele foi aplicado. Ou volta o jogo, tá certo? E anula o cartão vermelho? Não, mas eu vou te dizer por que eu não sou a favor do jogo. Na Alemanha aconteceu isso. Sabe por que não voltar o jogo, mano? É. Porque o Grêmio, ele não tem culpa disso. Fazer um discurso nesse, lógico, nossa, excelente. Vestir de torcedor. Maravilhoso, é, né? Maravilhoso anular a partida, tá? Mas eu entendo que o Grêmio não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Ele tomou um amarelo. Ele tomou. O segundo amarelo fez e o vermelho. Isso conta, não? Esses amarelos contam também? Não, porque o vermelho já. Não, quando toma amarelo, acho que conta. Não, o amarelo é anulado quando ele é expulso. Ele já tomou o vermelho. Tem competições que contam. Mas no brasileiro é. Mas eu acho que não. Bom. Mas eu não sei, tô falando uma coisa. Se ele tiver com dois amarelos, ele continua com dois. O Prédio Sotenzão não conta dois amarelos. Azedão, dois amarelos e uma suspensão, não conta. Agora, devia parar o campeonato e voltar tudo, hein? Acho que isso é motivo? É, óbvio, pô. Tinha um jogo desse importante, de meio de tabela. O importante é o seguinte, importante é eu ficar quieto, calar a boca, porque a nossa convidada, meu amigo... Ai. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês... quem já tá acompanhando pelas câmeras aqui do Estádio 97, da Energia 97, já deve ter visto, né? A mulher mais bonita que já pisou aqui no estúdio da Energia 97. E com ciúmes. No estádio 97. A mais bonita que já pisou aqui. Tô errado, Domênico? Não. Tô errado? Não. Sério? E uma das maiores de talento, sim, também. Sim. Enorme. E você pode falar isso, viu? Ah, sensacional. Você pode falar isso. E Corinthians. E sabe cantar. Estamos recebendo aqui. Então chupem. Luísa Posse, seja bem-vinda. Boa. Luísa Posse, sensacional. Vai Corinthians, hein? Que bom, gente, estar aqui com vocês. Eu vou gravar isso para os dias piores. Quando eu acordar péssima, eu ouvir isso de novo, vai ser ótimo. Sou corintiana mesmo, doa quem doer, é isso aí. É isso aí, Luísa. E aproveitando, já fazer a primeira pergunta para ela, Sombra, com relação ao Guerreiro. O que você achou da atitude do Guerreiro, Luísa? Ele foi ingrato com o Corinthians? Ah, cara, a única coisa que me deixa, assim, muito... atenta e alerta, que eu acho que serve para o torcedor do Brasil inteiro, é se ligar que a gente às vezes compra briga com amigos, compra briga na rua, e brigas que acabam mais sérias, que acabam em coisas terríveis, em tragédias, por causa de times e jogadores e posturas. E na verdade, assim, tem que se lembrar que pro cara, infelizmente, é um business, e o cara vai vestir a camisa e dizer que é a maior torcida do clube que ele tiver. Infelizmente é isso. Então, antes de gastar a sua vida, lembra que o cara não tá gastando a dele. E outra, o que me deixou realmente puto com o Guerreiro foi o fato dele ter dito, lógico, foi o fato dele ter dito aí numa entrevista que ele deu, pode até ter sido no calor da emoção, que no futebol brasileiro ele não jogaria em outro clube a não ser o Corinthians. E o cara aí mostrou, tá certo? Pelo menos o tempo mostrou que ele mentiu. Se ele botasse a camisa da Portuguesa, ia falar que também é a maior torcida. Possivelmente. Ou que faz o melhor bacalhau de São Paulo. Verdade, nós somos melhor. Mas você pode inverter isso, né? E se ele dissesse que a torcida do Corinthians é a maior do mundo? Aí ele não mentiria. Ele não mentiria. Vai explicar. A maior é a mais fanática, velho. Mas no fundo ele tem que agradar quem tá pagando ele, velho. Quem tá pagando ele, infelizmente, é isso. Mas o Flamengo não pagou ainda, guarda. Eu quero lembrar, entendeu? Que a gente dá a vida por isso, perde amizade. Vamos falar agora mais sério ainda. Quantas pessoas já foram mortas por causa de futebol? E o cara tá lá, agora eu vou vestir a camisa do Vasco. Nasci Vasco, minha mãe é Vasco. Pô, cara, não é assim, entendeu? A gente é do time, a gente gosta pelo time, não pelo jogador. Porque o jogador, hoje em dia, quem tá pagando mais, tá levando. É verdade. Ô, Luiz, agora, você já falou, você é corintiano, etc e tal. Tem aqui uma história, várias histórias suas aqui de fanatismo pelo Corinthians, né? Agora, como é que nasceu essa história de você gostar de futebol e do Corinthians? Porque assim, você é uma menina, pô, vem do meio da música, você é filha da Zizi Posse, filha do Liber Gadelha, pessoas conhecidas dentro da MPB. Tem esse nariz, né? Hã? Esse nariz empinado, gera bullying. Imagina. Ninguém acha que eu cozinho, ninguém acha que eu gosto de futebol, porque eu tenho esse cara de Barbie, entendeu? Eu gosto de Frozen. Aí fala, imagina essa menina. Você é meio Frozen, é verdade. Sou Frozen, sou a Elsa. Prazer, gente. Eu vim aqui. É uma moça das elites, ela não tem cara de quem é da popularidade do povo. Não parece é. Que é das elites. É. Mas você parece a princesa Frozen mesmo. Eu tô ligada. É a Elsa. Não, ela a falou. Elsa. Mas ela não tem nome de Elsa. Não, mas então, aí você perguntou de onde veio, né? É. Eu acho que assim, você pode falar que você gosta de um time até você ir no estádio e arrepiar, porque a torcida. Enfim, os momentos de catarse que você vive no estádio te dizem de que time você é. Eu nasci flamenguista porque eu sou carioca. Uhum. Não parecer, mas eu sou carioca. E meu pai é flamenguista, aquela coisa toda. A primeira palavra que eu falei foi gol, que eu vi a lua, achei que era bola. Gritava, falei, gol! E vim morar em São Paulo, e meu avô era palmeirense roxo, eu queria muito atazanar a vida dele. Deixa eu só explicar português, aquilo ali é a lua mesmo, viu? Ah, sim, é verdade! Eu estava ficando com dúvidas. E meu avô era palmeirense doente, e eu virei corintiana exatamente pra sacanear meu avô. É mesmo? E ele sofreu com isso? Sofreu muito. Não muito. Não, o avô dela sim. Não. Ah, o avô sim. O avô sim. É, mas quem mais sofreu foi ela que torce pro Corinthians. Ela escolheu errado, Domênico? Ah, porque o Verdão só dá pancada no Corinthians, pô, toda hora. É verdade, mas tem a ver com a minha personalidade. Eu juro que, no fundo, eu sou maloqueira e sofredora. Não pode ser. Você não tem cara de ser. Mas você não tem a menor. Mas quem vê cara não vê coração. Não tem o menor. É isso aí, é isso aí. Não é o menor perfil. Você chorou em 2007? Pessoal, quem não conhece a Luísa? Quem é que não conhece? Mas ó, vejam no nosso Face a foto dela. Não tem cara de corintiano. Lógico que tem. Lembra daquela aula de matemática, o conjunto que está contido e não está contido? Não, as mulheres mais belas estão na torcida do Corinthians. Basta analisar que bancada. Inclusive, ó, a Lezinha aqui do Corinthians, eu tô ouvindo o programa aí de vocês. Meu pai Jorge tá ouvindo aí, manda um abraço pra ele, Lu. Beijo, meu pai Jorge. Ele é fã da Zizi Posse, tudo, ó. Na Zizi, não é Vivi. É Zizi, exatamente. Faz um favor pra nós, a gente tá ouvindo aqui na ZL. Canta aquela música, O Bando de Louco, versão romântica que pra isso, nós. Não. Canta pra nós, de verdade, vai. Você tá louco. O Bando de Louco. Versão romântica. Posso cantar um pedaço do hino do Corinthians? Tá bom, pode ser, mas, mano. Mas, ó, um beijo pra vocês que estão ouvindo a gente, não são corintianos, tá? Tá tudo bem entre nós. Eu já tava ficando tá triste bem. Aqui, viu? Mas ele tava aqui do meu lado já caindo. Sem ressentimentos. É isso, né? Você não pode agradar todo mundo, senão você não agrada ninguém. Faz muito tempo que eu não paro pra assistir o futebol. Você tá falando dos meus atos de fanatismo, porque eu fui vestida de homem no estádio, né? Como assim? Eu tinha um namorado muito ciumento. É. Ele era louco pelo Corinthians, filho do Nelson Rubens. Eu ia com o Nelson Rubens no estádio. Vou detonar! Nossa, e como vocês é não sabem, cara. O que é essa experiência. A Luísa é mesmo? Ele ficava assim, é corneteiro demais. É muito louco. Mas ele ficava dando fofoca dos jogadores ali na hora? Ele ficava tão atordoado, cara. Ele deixava o carro na ladeira sem freio de mão puxado. E, estádio, e a gente saía correndo pra catar o carro, porque pô, ia derrubar. Que louco! E ele é muito louco, você jogava na parede e caía no chão. Corinthians e Santos, cara, acho que... Não me lembro o ano agora, acho que 2005. Fazia 23 anos que o Corinthians não ganhava, tipo, um negócio desse assim. Fazia muito tempo e o Corinthians ganhou naquele jogo. Eu vi o nosso Rubens se tacava na parede e caía no chão. Aí eu entendi o negócio de maloqueiro sofredor, entendeu? Porra, mas aí é masoquista. Não conta, Luiz. É. E eu fui com o Nelsinho, que era meu namorado, namorei 7 anos com ele. Ele falou, eu não quero que você vá no estádio, porque vai ficar todo mundo gritando, loirinha da fiel, não sei o quê. E eu enchei no saco dele, né? Imagina, não posso ir no estádio. Aí ele me levou, assim, Corinthians e Botafogo de sei lá onde. Tinha 3 pessoas no estádio. Quer dizer, 4, 3 delas eram loiras gostosérrimas. E eu vestida com a roupa dele de homem, de gorro, de calça, de capoeira. É nóis! Falei, agora você vai me beijar, ficar com fama de viado. Não quero nem mas a sua mãe também já compartilhou com você essa história de, pô, quero ir no jogo, mãe. Mãe, me leva no jogo. Tua mãe não, né? Não. Tua mãe não tem cara que liga pro futebol, velho. Hã? Minha mãe é do time do namorado. Ah, tá. Sabe? Torce pra quem o namorado torce. O namorado da vez torce pro Corinthians. Não, o Corinthians ela nunca torceu. Ela torce pro São Paulo e pro Palmeiras. Tá vendo? Eu morava no Pacaembu, então eu cresci com um grito. Enquanto o Corinthians tinha como Pacaembu a nossa casa emprestada, eu cresci com os gritos da galera ali. Agora tem que ir pra Itaquera. Qual o seu maior ídolo na história do Corinthians? Na história do Corinthians? Na minha história. Não, eu gosto do Casagrande muito. Obrigado, meu. De verdade, é uma alegria demais. Vou te levar pra dar um rolê hoje lá no centro. Medo. E eu gosto, assim, o que eu vi que foi incrível foi o Tevez, né? O Tevez foi histórico na minha época, enquanto torcedor ali. O Tevez marcou muito. E eu tô puta com o Guerreiro. Você tá pé da vida com o Guerreiro? Ô, meu, eu amava o Guerreiro, agora eu tô bravo. Ô, Luiz, deixa eu te perguntar, em seleção brasileira, você, como a maioria, porque a maioria dos caras que ligam aqui não estão nem aí pra seleção brasileira. Qual é a tua relação? Você gosta? É amanhã, né? Fala? Faz um ano? É, não, já fez. Já fez um ano da piaba. Ganaba. Dia 8. Qual é a tua relação? Você curte, parou, sofre, acompanha? Qual que é? Minha relação é assim. Eu gosto de ver jogo no Brasil na minha casa. Aí eu pego meus cachorros, boto no sofá, boto o cobertor, aí vai dando aquele sumo. Aí eu durmo, porque enquanto estiver rolando jogo, ninguém vai precisar de mim. Ninguém vai me ligar, precisando de um negócio rápido, que tem que resolver. Então aproveito assim pra dar aquela dormida boa mesmo. Sabe? Perdeu, ganhou? Ah, sei lá, não me comove. Não me comove mais. Você é... Mas já comoveu? Já comoveu, 94 comoveu. 2002? 2002 comoveu. Até 2002, acho que comoveu. 2007? Não, 2006 que eu tive. 2006 você também. Fazer um gol no. Fazer um gol é ótimo. Eu fazer um gol é sensacional. Só chuto o pé. Ah, você faz gol pra caramba. Eu tive que. Obrigada. Eu tive que fazer um show no dia que o Brasil saiu, foi eliminado da Copa. Cara, contra a França. Sensação. Não lembro contra quem, contra a França foi. Contra a França, né? É, o gol do Thierry Henry. Em São João do Meriti, lá no interior do Rio, eu falei, cara, não tô acreditando. Eu vou ter que fazer, sabe aquele show borocochô, cara? Né? Nossa, todo mundo senhora. Mal, né? E anima a galera. Como? Bicho, foi uma das... E rolou o show? Rolou o show. Rolou? Lotou o show. E o 7-1? O que você achou? O que você... Eu acho que nos quando tava no 4, a gente já começou a pegar o celular e na cozinha beber uma água, comer um negócio. A sombra ficou triste, chora até hoje. Nossa. Ficou triste. Foi muito humilhante, né, aquilo? E Zizi, como é? Zizi, ó. Isso tá no, tá no condicional. Não, eu ia perguntar, ia fazer duas perguntas. Primeiro, se você tem esse tipo de enfrentamento com as pessoas que te confundem ou não confundem, tipo, ô Zizi, vamos tirar uma foto, tem, rola ou não? Sabe que eu já comentei isso com a minha mãe uma vez, aí ela falou assim, Luísa, muita gente me chama de Luísa. Eu falei, ah, então tá tudo certo. Ah, pelo menos chumbo trocado. É, chumbo a Zizi é Luísa e a Luísa é Zizi. Porque a pessoa olha pra ela e lembra dela, óbvio, né? Lógico, feliz, automático. A minha mãe é uma coisa, mas lembra de mim. Aí fala, blá, blá, blá, blá. E olha pra mim também e lembra dela automaticamente. E você com essa personalidade toda, como é que você lida ou se lida com essa tal de rede social? Você dá importância para as críticas que fazem, se é que você tem esse tipo de... recebe esse tipo de crítica? Como é que você lida com essa famosa rede social que hoje determina e parece que é o caminho do Brasil? Tudo tem que ser feito, orientado pela rede social, que eu chamo de Tribunal Social. Tribunal Social é um ótimo nome. É, porque é aqui que se julga, todo mundo, né? Eu acho que, assim, tem o ônus e tem o bônus, né? Então eu uso o que tem de bom, porque tem coisas boas. Eu tenho um canal no YouTube que chama LabLP, onde eu faço várias leituras, lanço vídeos semanalmente, toda terça-feira. Repete o nome, Luísa. LabLP, de laboratório, tudo junto, LabLP. Então, uso, tenho 1,5 milhão de seguidores no Twitter e Instagram, acho muito bacana. Só que eu me preocupo no seguinte, sabe quando você pega uma foto sua no Instagram, aí tem, sei lá, 500 comentários. Aí você lê lá, tal, tudo bonitinho, aí chega um e fala assim, vaca. Aí você fala, vou responder? Não. Que sacanagem, entendeu? 200 pessoas escreveram que você é linda, que você muda a vida dela cantando, que você vai responder quem te fala mal. Então eu tomo cuidado com isso, porque a gente tem que prestar atenção no que faz bem. Então, olha. Quem faz bem pra gente? Pra você prestar. Ó, bota a música da Luísa aí pra gente ilustrar de fundo. Bota a música dela. Do meu amigo Robson, que é São Paulino doente, trouxe o CD. Qual que você sugere? Deixa eu ver se esse CD é reeditado. É? Ai, que bom. Então bota a última que tá na novela. A última que você quer? Pra te lembrar. Tá na novela, né? Boa. Eu também não. É tão ruim assim? Não, é que é muito bom transitar por vários lugares, assim. Claro. Né? Não liga 97 e ouve a minha música. Esses olhos aí em loja aqui? Não tem jeito, toca a Zizi mesmo, pá. Ô Luiz, esse disco é o novinho, novinho ou não? É o novo, mas é reeditado. Tá, porque, né? Esse, o álbum que é reeditado, é reeditado de qual? De que ano? A gente lançou no fim de 2013, no começo de 2014. Tá. E agora lançou agora, esse ano? Agora. Né? Tá. É agora mesmo, tá. Assim. E essa nem é da novela, tenho. Né? Essa tá na novela Sete Vidas, tá. É dos personagens principais. Aí pega, né? Novela é um sucesso absoluto, né? Se tocar, né? E tocou. Se tocar, vixe. E aí tocou nas rádios e graças a Deus a galera curtiu e o casal... Agora, Luísa, eu acompanho muito também o The Voice, você faz parte da bancada de jatos. Como é que é participar do The Voice? É muito legal essa sintonia com os caras novos? Como é que é esse negócio? Conta pra gente. Eu não sei se eu vou estar esse ano, né? Não? Porque, não sei. Não. Sério? Sério, a gente... Mudou, né? Parece que saiu o Daniel, vai entrar alguém aí. Michel Teló. É o Michel Teló, isso. Tem muitas vozes, me assusta um pouco. Oi? Essa é a minha, tá, Lu? Essa é a sua de verdade. Você acorda e fala com essa voz. Não, quando eu acordo não, mas agora... Eu tenho medo, eu olhei pra ele umas 10 vezes. Mas então... não fique com medo pela voz, fique com medo porque ele é louco mesmo. Eu sou louco, meu. E aí, Luísa, mas como é que foi? Porque você participou de todas as edições, né? Eu participei, né? De todas as edições, mais uma do Ídolo. E é legal? Né? Pós-doutorado, 4 anos já. Caraca. Legal. É muito legal. É gratificante? É muito, sabe por quê? Ah. Eu percebo, sabe por que eu tô te perguntando? E eu sabia quase da resposta. Que a gente vê no olho de vocês que vocês estão curtindo muito fazer aquilo, cara. É mesmo. É verdade. É muito legal. Porque assim, você ter a sua carreira pra você só, assim, ah, fui lá, cantei, voltei pra casa, fiz um show, concurso. É legal, bacana. Mas você conseguir com isso passar pra galera que tá começando, que não tem experiência, que não teve tempo ainda, ou oportunidade, coisas que você só conquistou no suor. E ver isso tendo resultado, assim. Por legal, exemplo, né? Você treina a galera. E aí chega na hora da apresentação deles. Eles fazem o que você falou. Legal, né? E a galera elogia. E ele passa pra próxima fase por causa daquilo. Aí um cara olha pra você com um cheio d'água, assim. Obrigado. E Luísa, como tem cara bom ali, né, meu? Vem muito cara bom, né, cara? Que sabe cantar, que não tem espaço, cara. É impressionante isso, né? É, e muita gente culpa, assim, o The Voice. Pô, por que não saiu ninguém que bombou e tal? Mas isso não tem nada a ver com o The Voice. Assim. O The Voice é um programa de entretenimento, é uma mega janela, uma porta aqui. Pessoas não... Muita gente não tem grana pra pagar, a maioria do... Imagina, quem tem grana pra pagar um horário nobre desse? Imagina. Mostrar o trabalho dele? Durante 5 meses, sei lá quantos meses... A... Mas eu prefiro o Superstar, que eu trabalho lá. Ah, Paulo ela, Ricardo, é. É o seguinte, lá no The Voice eu tenho uma pergunta pra você. Acontece, gosto muito, acontece lá igual acontece no Superstar, que é tudo dublado, você viu outro dia o vídeo? Eu consigo dublado. Você não ficou sabendo? A banda é dublada, só o vocal que é ao vivo, é ou não é? Denuncia pra gente. Você é melhor que o Paulo Ricardo que o Paulo Ricardo. Obrigado, aqui é Fluminense. Não, mas é verdade, o que o Domênico tava falando, Sombra, você vê ali vários caras ali que... São muito bons e, infelizmente, às vezes não tem uma chance tem mesmo de aparecer. Né, mano? Não tem jeito. O pessoal ali, os jurados, eles têm o papel como se fosse talvez aquele olheiro, Domênico Gato, que tá vendo o cara jogar bola. Exatamente. É. Mas, infelizmente, você vê 3, 4 que às vezes tem condições de avançar, mas você tem que talvez tirar um só pra poder avançar. É complicado, velho. Você lida bem com essa situação, Luísa? Porque, querendo ou não, às vezes você fala, putz, os 3 são do mesmo nível, mas eu posso escolher um só. É uma aqueles resposta, outros né? Dois, é verdade. Aqueles outros dois vão ter que ficar pra trás e possivelmente depois do programa não vão ter a visibilidade necessária pra fazer um sucesso. Como é que você lida com essa situação? É muito complicado mesmo, porque você é uma peça no destino de alguém. Todo mundo é. Vocês são no meu, eu sou de vocês, eu tô aqui. E a gente, quando você cruza a vida de alguém, você automaticamente participa do destino dessa pessoa. De alguma forma. Agora, eu acho que pra isso, pra essa função, você tem que estar muito atento às nuances. Porque às vezes é uma questão de uma nuance, de uma sensibilidade. Verdade. De falar, putz, você tá mais preparado, esse é o seu momento... Porque às vezes é uma questão de momento mesmo. E que adianta as portas estarem abertas pra você não, enquanto você não tá pronto? Não, eu acho o Sam foi eliminado lá nos Estados Unidos e aqui ele ganhou, não foi isso? O Thiaguinho foi eliminado. Thiaguinho no Fama. A Roberta Sá também. Eu não sei até que ponto é bom ganhar, porque você já sai com um contrato com uma gravadora automático. Eu não sei até que ponto essa gravadora tá realmente interessada. Legal sair com o termômetro da galera, exatamente, né? Aí. E é isso que o Superstar te dá. É uma outra gravadora, é um outro funcionamento, os caras estão muito mais empolgados, então já sai de lá realmente com o trabalho, sabe, o trem andando, assim. Que no The Voice eu sinto que o trabalho que teria que ser feito de pós, não só pra quem ganhou, mas pra quem teve essa janela a oportunidade, toda, né? Não, putz, fica uma coisa, sabe, assim, perde o gás e aí perde o timing. E muita gente que era do Ídolos, como você dizia, voltou muito. Aquela Nízia, aquela moça, canta muito bem desde isso. Mas muito bem. Mas muita gente até que eu nem lembro chega pra mim no intervalo e fala, você não é mesmo? Não. Aí você pergunta, né? Eu quero morrer. Aí você fica com cara de paisagem. Cara do Ídolos. Putz, é verdade. Muita gente de muito talento. De muito talento. O Brasil é um lugar de muito talento. O teu começo teve uma carga de responsa muito grande por ter filha das meninas. As pessoas que cobravam isso, cobram isso. Como é que é isso? Eu comecei de um jeito diferente, que na verdade muito pouca gente sabe. Todo mundo supõe, assim como que eu não gosto de futebol, quando se cozinhar, muita gente supõe que... Quem manda ser bonito? RG, hein? É o 22º elogio do RG número 2. Você já viu aquele lobo quando o chapeuzinho vermelho passa, aquele pava? RG, então, ele saliva, velho. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta aos demagogos. Ela merece ou não? Merece. Acho que merece. Primeiro, é indiscutível. Mas o primeiro a falar que foi a mulher mais bonita que já pisou no estúdio aqui fui eu. Olha, eu não acho, eu prefiro muito mais a Domênica. A Domênica é aquela menina careca ali, ó. Sua mãe. Ai, que gostoso. Mas, você grava, Robson, isso pra mim? Tá, grava. Ô, Luísa, o pessoal tava discutindo a respeito de mídias sociais, né? Fala assim, tem um nego que xinga, etc e tal, não sei o que lá. Gente, olha só. Pessoal escrevendo aqui, Washington Araújo, peça pra Luísa cantar a capela de Over the Rainbow. Ouvi no programa do Groisman e sonho com isso até hoje. É verdade, foi bem pra caramba. Agora a Luísa vai cantar Vou vender Rainbow para a garota. Luísa, tem pergunta para Laura Miller? Não, então canta! É pra cantar mesmo? Claro, é, lógico! Se você quiser! Eu vim pedir se você quiser. Qual o nome dele? Washington? É Washington Araújo. Washington Araújo. É, é bom que você esteja nos ouvindo agora. Obrigada. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of. Once in a lullaby, someday I wish upon a star. I'll wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops. That's where you find me, so somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why, oh, why can't I? Nossa, velho! Oh, muito bom, vi, garoto! Imagina o congestionamento! 18 horas, 15 minutos! Tá. Imagina o congestionamento! Ah, pelo amor de Deus! O engraçado, cara, é que muito cantor fala assim: não, preciso me aquecer, preciso fazer o exercício e tal. É claro que precisa. Mete mó mala, né? Não vamos falar que é mala, porque. Não, é mala sim, lógico que é. Não, não é mala, mano. Precisa. Ela mostrou que dá pra fazer ao vivo com esse aquecimento vocal. Inclusive, eu fiquei sabendo que a Luísa, viu, mano? Tá louco? Vai fazer show do Japão, é verdade, garoto? Vou agora fazer o show no Brazilian Day. Muito feliz. Então, eu vou apresentar esse ano? Vou apresentar, eu acho. Será que... Não sei, garota, perguntar. Aliás, Luísa, você já fez shows aonde, fora do Brasil? Fiz show em Portugal. Portugal. Fiz show na França. No bombado lá? Muito legal. Bombado? Bem bombado. É. Bem gostoso de fazer. Legal. Assim. E agora vamos pro Japão. Agora é Japão? Agora é Japão. Ah, que legal. Mas você me deixou curioso, porque você não terminou. Eu não terminei. É, pois é, o Sombra não deixou você terminar a resposta. Qual que era? Eu me lembro até da sua pergunta. Tá vendo? Se foi da comparação, não sei o quê, se eu sofri muito com isso. Ô, Luísa, põe um fone, pra você poder se ouvir um pouco melhor e o áudio sair uma bacaninha aqui, o pessoal tá... É. Pronto, assim? Sempre partindo o microfone, hein? Tá muito alto. Alto? Não, abaixa pra lá. Um pouquinho. Baixa. Quer que abaixe? É. Muito alto. Tá, vamos abaixar. Tá no penúltimo, bar. Aí. Tá bom? Aê. Pronto. Boa. Então, eu comecei de um jeito que ninguém sabe. Eu comecei participando de festivais, concursos, e eu assinava Luísa Gadelha pra não ter problema se eu ganhasse o festival. E eu ganhava os festivais com as minhas bandas. Eu tinha 14 anos. Então, eu nunca pensei nessa coisa de comparação com a minha mãe. O primeiro programa que eu fui foi a Hebe. E eu tava saindo pra gravar a Hebe, me ligou um jornalista e tal, aquela coisa de lançamento de carreira. Ah, e aí, Luísa, como é que vai ser a comparação com a sua mãe? Eu tinha 18 anos, falei, putz, vai ter isso, né, meu? Ah, tem. E agora, mas eu só me toquei na hora, assim, não foi uma coisa que eu pensei muito. E vai ter, vai ter, com certeza. Vai. Ou você lida bem ou não lida. Tem dias que eu não lido bem. Tem dias que eu lido melhor. É, tem dias que eu tenho vontade de mandar. Mas tem dias que... Mas a tua mãe foi uma professora pra você, Luísa, ou não? Ou você foi aprender fora ou não? Sem saber, assim, não foi uma coisa didática nesse sentido. Entendi. Mas era assim, tinha que pular os instrumentos. Quando chegava em casa pra chegar até o meu quarto, tinha que pular instrumento. Ia brincar de boneca e a trilha sonora era o ensaio lá na sala. Foi amamentada no estúdio. Isso tudo chega em você. Ajuda até, né? E é incrível. E nas horas que eu fico brava, minha mãe. É, tem que identificar, porque às vezes tem um público mais jovem. Sim, claro. Fala assim, olha, ela é filha da Zizi. A Zizi é a cantora desses grandes sucessos dos anos 80. Aliás, a baita cantora também. É, baita cantora. Tem que dizer isso também. A gente fez um show agora domingo no Sesc Itaquera que a gente nunca tinha feito, assim, de cantar a maioria do repertório juntas, um monte de músicas que a gente nunca cantou. Você fez junto com ela, Luísa? Foi. Ó, deve ser um baita orgulho, hein? Deve ser um baita orgulho, né? Então, é isso que eu ia falar, sabe? Na hora que você ficar irritadinha, quem sou eu pra ficar irritadinha? A mulher botou a vida dela inteira a serviço de mim, todo o talento dela. Tá louco. Me criou, deu orgulho, sangue, tem um orgulho, uma honra e uma gratidão, sabe? Pelo DNA, por tudo. Pode. E ela é incrível, cara. Legal. Olha, muitas perguntas, muitos elogios, as mídias sociais bombando por sua causa. Gente. É verdade, olha aqui. Quem fala mal, você nem fala. Não tem, mas tô falando sério, não tem, olha só. É, o Samuel de Matos. Linda, pena que torce por Corinthians. O Samuel tinha que ter algum defeito. O Pedro Farias. É corintiano, é uma dádiva. Mais uma candidata à vaga de mulher do Estádio 97. Se bem que ela é cantora e tals. Aí fica com chances menores. Ela tem uma vida atribulada, profissional, né? E aqui já temos uma moça que é o Mota, que faz o Estádio 97. É, Motinha, a sua nota pra Luísa. Não, matou a pau, cantou a capela, mostrou o valor dela, que ela não precisa mostrar, mas sempre é bom, né? Tá, como cantora e como mulher. Não, linda, maravilhosa. Maravilhosa, é musa. Essa não tem problema. Não, eu não gosto. Eu não gosto. Por mim, vai morrer seca. A cara da Luísa. É, morrer seca, mas eu acho ela linda. Pra mim vai morrer seca muito. Olha aqui. Eu prefiro pegar o, ó. O Robson, que tá com ela. O Robson que tá com ela. Gosta, né? Aliás, ele era meu vizinho, trabalhava na gravadora, já ficamos muitas noites juntos. Olha aqui, um torcedor do São Paulo é o Deio, torcida tricolor independente. Essa Barbie não pode ser torcedora do time da Marginal sem número. Ah, então chupa o Zé Ruela. Ah, é. O Ricardo Katz. É impressão minha ou o RG número 2 está apaixonado? Tá até gaguejando ao lado dela. Tá mesmo, RG, vai. Não, ela cantando a carinha dele, velho. Dois aqui, ó. Dois. Eu? Tá louco, eu respeito a louca. Vem ter o privilégio de sentar onde eu tô sentado, ver se não gagueja. É. O Rude aqui tá babando, gente. Não, pelo amor de Deus. Ó, agora o RG, na hora que ela cantou a música, você ficou com a cara, velho. Prestando atenção, ué. Aline Rod. Beijo, Luísa. Beijo, Aline. O Francisco de Assis. Agora entendi porque tava todo mundo se mexendo pra convidada se acomodar. É, entendeu? O El, olha, Elcio Simões. Essa moça é tão simpática quanto linda. Muito obrigado, gente. Tá guardando isso, né, Robson? O Adriano Luiz de Lima. Baita desperdício uma mulher linda dessa torcer pro Corinthians. Eu falei que ia ter muita gente. Então chupa, mané, paga um pau pra mim na mesma. Fábio Borghetti, ela fala assim: Luísa Posse que cantou o hino dos Estados Unidos na Fórmula Indy. Cantei. É mesmo? Cantei. Você sabe que nós temos aqui um fã dos Estados Unidos, canta o hino dos Estados Unidos no programa. Ei, você canta o hino? Canta, humano? Oh, oh, humano, cara. É, ele faz tudo pelos Estados Unidos. Ele posso... é líder. Ele não conseguiu fazer. Não é, mas é que os Estados Unidos, ô Luísa, é como se fosse. Eu sou Corinthians. Graças a Deus. Ele gosta de loira, hein? Olha a cara do RG, velho. Ficou chateado. Mano, desculpa, cara. Desculpa. É tão bonita e mais famosa. Esse tá mandando a Taizinha pro limbo. Tchau, Taizinha. É isso, mano. Tchau pra Taizinha. Eu tô quase casado já. Quem é Taizinha? Eu tô quase casado. Quase. Quase não é. Quase entrou no gol. Quase. Não. Quase, não. Quase é sim. Mas eu namoro, a Luísa Posse namora também. Ah, ela não namora, não. Namora sim, namora, ela acabou de falar. Namorava até agora. Eu cantei o hino, meu. Isso aconteceu um negócio muito chato, cara. Por quê? Foi ao vivo pra 110 países e tal, e eu cantei só a capela e violoncelo. Só que os caras da emissora que foi transmitido não ligaram o áudio, não abriram o microfone. Então imagina. Não saiu o hino. Nossa, aí. Imagina, lotado a MB, meu, eu cantando e tudo fechado, assim, tanto no estádio quanto na televisão. Legal, né? Tipo, desesperador. E não podia errar, voltar, nada. Tinha que, meu, manter o groove. Você vê, são coisas que a gente já passou nessa vida. E aí ficou muita gente me azucrinando. Você errou o hino, não errei, cacete. O cara não ligou o microfone. Mas você sabia? Tinha o áudio, não, né? Temos o hino na Band, não você, temos. Você tinha a letra de cor. Tinha a letra de cor. Tinha a letra de cor. É porque quando eu de onde surgiu pequena, isso, é? Eu ouvi o Michael Jackson cantando. E eu achava que essa música era pequena. Eu achava, nossa, que música linda do Michael Jackson, né? Aí um dia, sei lá, eu entendi que aquilo era... o hino dos Estados Unidos. E não era uma música do Michael Jackson. Aí eu decorei, ué. Mas é isso, soldado no quartel bate continência, cara. Me chamaram pra cantar, eu gosto da música, eu decorei, não dá. Ô, Luísa, você falou do Michael Jackson, você já deu pra perceber que você gosta muito. Quais outros artistas você gosta, assim, que influenciaram a sua carreira? James tirando Taylor, tua Steve mãe, Wonder, né, claro? Que foi. Você ouvia dentro da barriga dela. Mas vamos lá, quais foram? Carol King, James Taylor, Steve Wonder, Prince. Charlie Brown, é bom falar das coisas Charlie Brown, da curtia, minha, né? Muito, curtia, curto legal. Muito, assim. Raimundos, Zélia, Chico César. Me disseram. Madonna, não. Madonna, tipo. Zezé? Quero ver você. Que isso? Ela não curtia? Não, ela não falou de você. Não falou. Deve ser amiga da Zilu. Mas, ô Zezé. Eu só vim que é da Vanessa. Eu ouvi dizer. E ela imita a Vanessa também, viu, Sônia? Que ela é uma grande imitadora. É mesmo? Imita a Vanessa. Parece que imita mais uma cantora, a Zélia Duncan. É mesmo? Que isso, gente, que isso. Você imita? Olha lá, imita. Tá igualzinho, cara. Luizinha é minha amiga. Muito sensacional. Sensacional. Olha, gente, vou tomar com homenagem. Que isso. Muito bom. Muito bom. E a Vanessa? Ah, legal. A Vanessa, ela é... O bom é isso, tá? Explicando para as pessoas, os haters... A gente só imita que a gente gosta. Claro. Não vai perder o tempo da gente ouvindo a pessoa. Mas a Vanessa é que vem com performance. Não sei se é a Vanessa. Como é que é? Faz para a Vanessa. Ó, tem o web aqui. Vai fazer um chaimiro aí, ó. O que fazer quando um querer só faz chorar, só faz sofrer um coração. Não sei julgar esse teu jogo de amar. Eu quero me perder, eu quero te deixar, te dar uma lição. Mas o amor não deixa. Sensacional. Ô, Sombra, é legal que ela imita gente que nunca ninguém imitou. Pelo menos... Sensacional. E a Paula Fernandes? Também faz, a Paula? A Paula Fernandes faz? Também. Ó, daqui a pouco eu tô fora do programa. Não, você me assusta. É fácil, é. Valeu, eu me tiraria obrigado. Também, eu me tiraria. A Paula Fernandes? É. Tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa. Tem que ser assim, pra ser meu coração. Não diga, não precisa. Ela canta muito com bruxismo, né? Muito bom! Muito bom, mano. Gente, parece um sirino, com parece. Quem? Luísa quem? Posse. Estamos aqui com Luísa Posse. Não preciso nem apresentar, né? Todo mundo tá cansado de saber. Claro. Que ela... Põe a música da Luísa Posse. Põe a música da Luísa Posse. Que é corintiana, doente, hoje fazendo estádio 97 com a gente. E só, e só um recado lá em casa: o programa hoje vai até às 10, é isso? É. Então, gente, mais tarde hoje. O programa até às 10. E essa faixa agora. Aí, Luísa? Eu sei como é que é isso, meu. Essa é uma gravação da Dolores Duran. É Solidão. E, putz, pega. Dói. Me diz uma coisa, lógico, todo mundo ouvindo aí a sua música de fundo, o seu disco, né? Mas falando ainda do Corinthians. Final de 2012, qual era a sua sensação diante da final? Esse aqui quase teve um treco, foi pro Japão e quase morreu. Quase morri lá, eu ia voltar de DHL com plástico bolha. Passou mal. Eu ia despachar, mas é verdade. É verdade. Metade da minha equipe foi pra lá, meu empresário, com a família toda, não pude ir porque tava trabalhando. Desespero, né, gente? Desespero, fiquei feliz demais, assim, porque... Você é daquelas que quando tá fazendo um show e tem jogo concomitante, você fica... Não, porque senão eu me desestabilizo. É mesmo? É, não, eu vou te falar que eu já fui mais fanática, porque eu ficava muito brava, eu tive que aprender a gritar gol de um jeito diferente, porque eu perdi a voz. Perdi a voz, né? Perdi a voz mesmo, sério. Aí um professor de canto na época, em 2005, quando a gente ganhou o Brasileiro, pode falar, galera do Inter, vai, fala. Não, eles que se danem. Põe no DVD, põe no ganhou, DVD. A gente ganhou. Sim. E eu perdi a voz, sério. Ele me ensinou a gritar gol! Agudo. Pra não... Sério, era ridículo. Eu tinha que ficar... Ah! Você quer agora... Gol! Era muito meio cantado o gol. Então, em 2012, a gente se realizou, assim, né? Foi uma catarse, cara. Ó, aqui o Fabiano Renault. Tô procurando trânsito só pra escutar a Luísa Posse mais no estádio. Nego não quer chegar em casa. Que isso? Que sensacional. Uma barbaridade, hein? O cara procura trânsito em São Paulo. Fui num show dela no. Fui a um show da Luísa no Boulevard Tatuapé. Linda demais, escreveu Valdir Maurício. Beijo, Valdir Maurício. Muito bacana. A Alê Soave. Alê Soave Costa. É, adoro a Luísa. O Felipe, manda um salve aí pra ela, sou admirador do trabalho dela. Beijo, beijo, galera. Vocês estão procurando trânsito? E olha, ele diz aqui, ó, diga que sou um dos fãs dela que não são gays. Você tem muito. Você tem muito fã gay. Gente, é verdade, eu sou fã dela, a Mota também é. Né, menina? É mesmo? É verdade. Outro dia eu conheci um cidadão, né? Aí ele veio falar comigo assim, não, porque eu não conheço muito o seu trabalho. Eu falei, bom, você não é meu target. Porque eu tenho muito fã família e tem muito fã gay mesmo. Assim, os homens que vão no meu show, pode ir, viu, gente? Vocês são meus amigos agora. Mas ou eles são maridos das mulheres... Sim. Ou eles são gays, assim, é legal. Ou se sentem mulheres. Agora... Não é um homem solteiro, um hétero, assim, tipo, me faz bem, me faz bem. Não vai, cara. Essa coisa meio bruta, tipo Domênico. É, a Domênica. Essa coisa meio lenhador. Como lenhador, eu sou tranquilo. Posso levar ela no show, menina? Meu, nunca vi. Olha assim. Pra minha cara que eu te encho tipo, de porrada. Imagina, olha que é isso, menina. Os caras héteros, solteiros, em casa, vamos no show hoje, meu Deus. Já posso, vai ser da hora. Mas não. Esquenta, não consigo imaginar. Tipo o Mano Brown, no seu show. É. Tá ligado? Tô ligada, mano. Vou maior. Ó, vou fazer um festival lá no Capão, mano. Quem tá afim de tocar lá, irmão? Quem vai tocar lá, mano? Tocar você, Sangue nos Olhos. Animal. E o MC Sanguinário. Então fechou. Você gosta de Racionais, Luísa? Gosto de Racionais. E gosto muito da galera nova do rap que tá rolando aí. O Jota, já gravei com ele. Gosto da Flora Matos, gosto da Carol Conká. Eu gosto dessa galera. Gosto do Bill. Agora você disse que perdeu a voz, 2005, campeão brasileiro, perdeu a voz. E quando foi rebaixado? Perderam as lágrimas? Acabou, secou? Nossa, perdi um mês, né? Você ficou muito mal, eu fiquei muito mal. Olha, eu fiquei chateado no momento, Luísa, mas eu acho... Mais ou menos, é que isso aí é meio coisa de garotatinho, né? Que tá lendo capricho, hashtag chateado. Mas eu parei pra pensar e vi que o verdadeiro guerreiro é aquele cara que tem orgulho das suas cicatrizes. E essa Série B pro Corinthians serviu como divisor de águas, porque ali, ó, espirrou do Alibi, tá certo? Espirrou o MSI. E dali em diante, o Corinthians ele vem batendo na cara de todo mundo no futebol brasileiro até hoje. O Corinthians, mas é verdade, ó, de 2008 pra cá, mas é verdade, de 2008 pra cá, que foi a Série B, nenhum clube brasileiro foi tão vitorioso como o Corinthians. Tô mentindo, Luiz Aposta? Não tá mentindo. Mas você tá falando de bater na cara? E o Tite, amamos o Tite? Eu obrigado, tu sabe que eu sou fã do teu trabalho também, eu tô aqui pra te ouvir. Pra ouvir tu cantar. Inclusive, tô afim que tu cante na concentração essa linda música. Sério? Só que em português, senão eles não vão entender. Mas tem que ligar a caixa de som, né? Eu tenho uma camisa autografada pelo Tite. Já tive a oportunidade de estar com ele no Bem Amigos algumas vezes. É muito... Eu também acho isso. Acho que quando as coisas estão ruins, é muito bom que elas vão pro fundo do poço de uma vez. Porque aí tudo que tá estragando sai fora. Tenho muito orgulho. Ah, mas tem time que quando vai pro fundo do poço ainda achou pré-sal. O Palmeiras é um caso, né? Vamos falar aí. Olha, eu respeito que o meu time é o trouxa. Ô, Luiz, o Mano tava falando agora, foi bom porque foi pra baixo e agora subiu, bate em todo mundo. Essa história que você bate em todo mundo, você fez boxe. Isso, bate em todo mundo, tamanho, já tem. Você fez boxe? Fiz boxe. Não, não dá pra acreditar, uma mulher dessa fazendo boxe. Lógico que dá. Pro Corinthians fazendo boxe. Lógico que dá, porque você não acredita que é maloqueira mesmo. Não, esporte. Então falta dizer que cozinha também, bem. Cozinha bacalhau, inclusive. Ela falou que faz bacalhau? Bacalhau, brás com cebolas caramelizadas. Mas só isso? Ou faz mais coisa? Não, eu faço mais coisa. É Masterchef, com certeza cozinha Masterchef. Olha, você achou isso. Olha. O campeão dos campeões. Gravei com o Simoninha e com o Jairzinho. O Simoninha? Pera, hein? Mas o Jairzinho é São Paulino. E o Simoninha é Verdão. Eles estavam tocando. É, deu um nó agora. Gente, o Simoninha é Verdão, pô. Eles estavam tocando. Eles são meus amigos, vão me matar. Mas eles estavam tocando. E aí, Domênico? Simoninha, Domênico? Ah, mas é, aí é o profissionalismo acima de tudo. Deixa os corintianos ouvirem, né? Olha, o Mano já aí, tá pensando melhor naquela ideia que eu dei. Eu tô quase casado, mudar gente. De ideia. Quase casado não, já sou agora, casado. Peraí, você. Thaís, Acabou. Acabou! Como é que é, Galvão? Acabou, amigo! Acha coração, amigo! Luísa Posse, que beleza! Um beijo pra você. Depois começa a ter boneco de vudu meu por aí. É, não, mentira. Você não vê minha vida. Ela te adora, inclusive. Não, então, Thaís, um beijo pra você. É tudo brincadeira. É lógico, ela sabe que é brincadeira. O olho dele brilha quando fala seu nome. Tá aqui, ó. Ó, que moral. Ó, agora chupa, hein? Luísa Posse. Nossa, Luísa Posse agora foi tudo falso. Olhinho brilhando. Foi nada. O olho dele. Olha, olho dele, eu tenho um brilho no olhar, eu sou um cara de bem com a vida. Ah, ó, gostosa! Ó, Thaís, três vezes quero ver esse olho dele. Ó, Thaís. Olha, abriu o nariz aí. É verdade. Olha, o olho da Domênica brilha também, menino. Fala, Domênica, três vezes. Você fez aí. Boxe mesmo? Eu fiz boxe. Fiz boxe um tempo, numa academia bem legal, porque era meio rock balboa, assim, não era... Tipo... Mas você competiu ou não? Não, eu fiz ringue. E aí eu... Um dia eu tomei um socão no olho. De um homem ou de uma mulher? De um homem, porque eu enchi muito o saco dele. Ah. Ele não ia me bater, mas eu enchi muito o saco dele. É, você não vai me bater. Aí enchi muito, e ele me bateu. Mas assim, pô, normal, né? Que ele me bateu, eu não sofri agressão. Normal, era boxe, ringue, tudo certo. Só que eu tinha Luciano Huck no dia seguinte, cara. E aí meu olho ficou roxo. Eu falei, putz, acho que a minha carreira no boxe vai ter que ser interrompida, porque eu não posso. Só usar uma sombra escura. Aí ela entrou no Lata Velha, recalchutamos o olho dela. Bacana. O negócio de fazer luta, quando você vai no médico, assim, aí você... Eu fico roxa muito fácil, né? Aí você chega no médico e fala, o que aconteceu? Você fala, não, caí. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você caiu mesmo. Eles sempre acham que você foi agredida e você não quer falar, entendeu? É, sempre acha que você apanhou. E aí eu apanhei mesmo, mas foi no box. Aí eu parei. Foi consciente, né? O Edson Moura. Graças a Deus a Rádio Leste está parada. Luísa Posse... Linda. Não, tá, ó, impressionante. É muita mensagem, né, Sombra? O Adriano falou que até iria no jogo do Corinthians se fosse com você. Ele é São Paulino, hein? Mentira, gente. É verdade, olha aqui, ó. Adriano Luiz de Lima, ó. Ó, sou São Paulino, mas com uma mulher dessa, eu até acompanharia o jogo da galinhada. E o engraçado que sempre sobra pro Mota, né, cara? Os caras querem que tire o Mota e coloque o Luísa, velho. Luísa, olha como você tá alterando a situação das pessoas aqui. O Douglas Toso. É impressão minha ou o Mano está falando mais grosso hoje no microfone? Não, velho. É que minha voz. Não, é, minha voz está falhando mesmo. Infelizmente, aí é essa mudança climática. Não precisa nada, negócio de gritar gol. Depois te ensino a gritar gol agudo. Nossa, nem fala isso. Imagina eu gritando um gol agudo na torcida do Corinthians. O Wesley Botti. Vou ferrado. Luísa, me passa seu endereço pra enviar meu coração embrulhado. Toma vergonha, tem barba na cara. Esse é o momento quartzolite, velho. O cara põe um chapéu de... É verdade, o cara usa um chapéu. Lógico, o cara põe um chapéu de jornal, pedreiro total. É verdade, não, na boa, você acha que uma mulher, velho... Uma vergonha, né? Uma mulher com a classe da Luísa Posse vai cair numa cantadinha nojenta. Ô, mano, o cara louco pra dar o bote, hein? É, você acha essas horas? Tá louco. Não, igual, sabe outra coisa, Luísa? Por exemplo, tá saindo aquela mina da academia, dormir com o gato. Mulher toda empinada, bonita, top, certo? Highline. Chega lá, dormir com o gato. O motoca no trânsito, então o cara no caminhão fazendo entrega. O cara, fom, ó, gostosa. Você acha que a mulher vai parar pra dar bola pra um cara desse? Não. Para, Luísa. Claro que não. Às vezes ainda manda... Manda pra aquele lugar, né? Manda tomar naquele lugar. Tem um ouvinte aqui, ô, Luísa, o André Fialop. Cheguei, ô, Domênico, pede pra ela cantar, então, a música Seu Nome. Gente, toda... Olha só, cara. Onde eu vou, as pessoas falam que legal dessa música. É uma música de um disco meu que chama Escuta. E, não, mas agora tá o hino do Corinthians no meu ouvido. Não, tá é, não é aquela regravação do... Tira o hino do Corinthians. Corta o hino do Corinthians, por favor. Corta o hino do Corinthians. Corta o hino, por favor. É regravação do Biafra, não? Não, não, não tem nada a ver, né? Canta aí não, o seu nome. Não conheço. Tem Biafra. Tem a Biafra? Como é que é? Canta aí, professor. Eu não sei cantar. Ô, Domênica, canta, menina. Ah, seu nome. Tudo aquilo que senti não dá mais pra pagar, cara. Eu lembro só um refrãozinho, né? Sim. Né? Seu nome. Eu não lembro. Amanhã, como... É, porque é seu nome. O nome não é seu nome? É, sim. O que eu lembro é o nome, amor. É seu nome. Sim. Coloca aí um trechinho dela. Eu pensei que fosse essa aqui. Não, né? É outro seu nome. Ó. Olha lá o Bá cantando ali. O Paulo Esbrice aqui também tá pedindo música. Mas existe, hein? Existe, existe, pô. Sensacional. Canta igualzinho a Luísa. O Paulico aqui da rádio tá pedindo pra que ela cante Haja o que houver. Aí, ó. Nossa, gente. Eu pensei que fosse a regravação dessa. Não, não, seu nome não é. Seu nome é essa aqui. Essa aí, ó. Ah, é conhecida, hein? Não, essa. Lembrou, Luísa? Ó. Ó. Vai. Quando escuro. Lembrou? Sim. Não, pensei quando ele falou, eu até lembrei dessa música, mas não é. Que é do Vanderlei, que ele me deu. Como é que é a tua? Vamos lá. A minha? Tira o Biafra. Sai, Biafra. Obrigado, Biafra. Conta sai, pra tchau, mim, Biafra, por boa. Favor, querido. Pelo amor de Deus. Vai, Luísa. Quero que você me dê o que tiver de bom pra dar. Ficar junto de você é como ouvir o som do mar. Se você não vem me amar, amar é cheio amor. Ter você é ver o sol deitado na areia. Quando quiser entrar, encontrar o trinco trancado. Saiba que meu coração é um barco de zinco, todo cuidado. Não traga tempestade depois que o sol se pôr. Nem venha com piedade, porque piedade não é amor. Olha aí! Olha aí, hein? É, meu povo. Olha aqui, a Luísa Serafim escreve dizendo: manda um beijo pra Luísa Posse, agradeça ela, porque meu nome foi inspirado nela. Mentira. Você já inspira nomes. É verdade. Olha aí, é, tá vendo? Quantos anos ela tem medo? Ah, não sei, mas ela me parece. Nome, internet, ela me parece bem em... jovem, viu? É, mas isso com 5 anos já fazem, né? Beijo, ô, Luísa, agora pra falar, você tá falando em quantos anos, sei lá. Você tem um programa que você fazia, o Jovem Star, dizer que tá sendo reprisado pelo Viva. Como é se assistir 12 anos depois? É muito legal, porque vem tudo na memória, como sentir um cheiro da época e lembrar de tudo, né, assim. Verdade. Não é mesmo? É louco, né, velho? Esse cara tá me assustando. Não, de verdade, meu, vai lá. Sou muito seu fã, viu? Ô, Casão, segura a onda aí. Tá? Vamos lá. Tá assustando, é muito legal, assim, lembrar, porque eu apresentava com a Vanessa, então, lembrar de tudo isso, ver as tendências da época que são muito diferentes de hoje, minha maquiagem era horrorosa. Uma sombra azul que a Marlene que me chamou, o programa me chamou depois e falou: nunca mais deixa alguém passar essa sombra no teu olho, senão você tá fora do programa. Caraca. Mas era muito gostoso e ver hoje, eu me sinto mais nova do que na época. Eu acho que eu era mais séria na época. Mais séria? É, acho que eu tinha mais medo, mais do que provar, então você fica mais travado, assim, mais medo. Mas você no dia a dia, você é uma pessoa que sempre passa a ideia de ser muito descontraída, né? Muito divertida. É, então, mas depois eu fui deixando a minha personalidade transparecer dentro do meu trabalho. Mas antes, quando você é mais novo, você tem mais o que provar, você tem mais medo, né? De ser claro. Quem você é, você fica mais travado. Você imitava assim quando você era mais novo? Não. Era melhor. Tô pior, hoje. Tá não, sacanagem, mas ela tem razão, você tem medo das coisas. É, enfim. Tem mais medo, você fica mais travado. Verdade, verdade. Eu vejo na televisão, eu falo, gente, será que sou só eu que tô louca ou tô mais, pareço mais jovem, sabe? Pelo jeito mesmo, assim, acho que na época do Jovem Stars eu tinha muito, caraca, eu tô apresentando um programa na televisão. E agora tá tudo mais tranquilo, assim. Tem vontade de apresentar programa na TV novamente? Tenho muito. Essa coisa do The Voice, do Idols e tá fixa na Fátima Bernardes e tal. Mas você tá fixa na Fátima Bernardes? É um fixo mais louco do mundo, porque assim, eu tenho flexibilidade às sextas-feiras. Acho que é como melhor me define. De 15 em 15 dias, sexta-feira, eu tô lá. Ah, tá. Falando. Entendi. Sobre comportamental, mas é fixa, eu sou parceira do E ela é gente boa, a Fátima Bernardes? Eu sou louca pela Fátima Bernardes. Assim. Ela é gente boa mesmo? Ela é muito gente boa. Ela realmente é, cara... Não tem uma pessoa que trabalha naquele lugar que você já apaixonada. Você pode mandar um abraço através dela? É o seguinte, que o Domênico, ele é muito amigo do William Bonner. Não, né? Não é que só que, peraí, Domênico, o Domênico, ele é cheio. Cortou! Falsa modéstia. O Domênico foi um dos caras que praticamente colocou o William Bonner nessa história de ser apresentador e locutor. Eles foram estudantes no Senac, etc. O Domênico gravou o piloto do William Bonner. Gravou o piloto do... É. E, porra, e o William Bonner até chegou e falou assim: Domênico, puta, que legal, por sua causa consegui chegar lá, etc e tal. E até hoje ele não conseguiu mais manter contato com o William Bonner. O William mudou pro Rio, não deixou o telefone. Teve três. Não, não é isso. Você pode mandar um abraço pro William. Mano. Nós tá estudamos juntos em 1986. E de lá nunca mais vi o William. Mas é tem uma gente mágoa, boníssima. Não, tem mágoa nenhuma dele. Não, não. É que ele foi passava cola pro William Bonner. Mentira, não tem mágoa nenhuma. Tem mágoa nenhuma. Bota uma trilha aí de mágoa. Há quem diga que não, não tenho mágoa. Não tenho mágoa. Era pra ter sido do Domênica era. É? Há quem diga, hein? Tá louco. É, há quem diga. Na faculdade era só Almeidinha. E depois vocês estão malucos. É, isso aí. Olha, gente, eu queria. Eu sei que a Luísa. Tem um compromisso, não é isso, Luísa? Tenho. Então, assim, pô... Conosco. E a minha cachorrinha tá doente. Como? Ah, oh, que pena. Que cachorrinha que você tem? Eu tenho uma schnauzer que chama Judite Maria, que é mãe de um cara bem doido, porque ele é a mistura de uma schnauzer com um poodle branco. Ele é um cachorro extremamente preto, chamado Tunico Ferreirinha. É. E a Judite tá passando mal. Mas melhoras quando você pra dá ela. Bronca no Tunico Ferreirinha, você chama por Ferreirinha ou por Tunico? Tunico Ferreirinha. Tunico Ferreirinha. É, quem tem nome composto aqui? Quem eu tem? Não tenho. Domênico Gato. Não, mas não, mas é. Sobrenome. Gato é sobrenome. Por exemplo, se eu falar Judite, ela tá nem aí pra mim. Judite. Tá nem aí. Judite. Composto é tipo Marco Aurélio. Judite Maria. Ela vem na hora. É mesmo? Judite Maria. Mas isso é que nem criança. É bronca de mãe, né? Criança que chama o nome todo. Maria Clara. Você fala assim, Maria é uma coisa. Quando a mãe chega e fala Maria Clara. Aí ferrou. Aí é. Ah, mas legal o nome de cachorro. Carlos Humberto, não? Carlos Humberto. Aí sim. Carlos Humberto. É, o Carlos Humberto tá ajeitando a máquina aqui pra tirar um selfie. Depois não quer que brinque, né, safada? Ô Luísa, por gentileza, depois que você tirar foto com a RG, eu pediria a gentileza de você mandar um beijo pro meu amigo Garga. Porque o Garga, ele falou desde pequeno. Um amigo meu, o Denis. Gargamel. Ah, ele falou que ele, quando era pequeno, ele imitava você no espelho. Ele se vestia de mulher e imitava como você. O Garga fazia isso? De tão fã que ele é seu, ele fazia isso. Quando ele era pequeno, você acabou comigo. Não, mas é que ele tem agora, tem 18. Tem 18? É, ele tem 18 agora. Gente, então ele tinha 6 anos mesmo, tô arrasada. Ele tá se descobrindo. Mas desculpa. Um beijo, Garga. Não, mas desculpa a indelicadeza. Quantos anos você? 31. Nossa, que coisa ridícula, mano. Olha, mano, pegou mal. Agora você foi mal, hein? Foi mal, hein? Peraí, peraí, pelo contrário. Eu não sei por que mulheres têm vergonha de falar a idade. Eu não tenho. Luísa, você é mais nova ela que a tal da Thaís. Ela com 31 anos. Não, mas ela com 31 anos de idade. Você é mais nova que a tal da Thaís. Luísa, o destino os uniu. Não, imagina. O destino no estádio. Não, Thaís, olha só, tem 5 pessoas entre a gente. Olha a quinta foto que a RG vai tirar com ela. Não é brincadeira, é isso? Não, isso você brinca. Você brinca e ele fica bravo. Ainda. O ouvinte foi pedir pra tirar foto com a Regina. É quarta foto. O cara tava mamado, mas porra. Mas se tirar selfie, por exemplo, porque você é reconhecida em lugares públicos, obviamente, né? Já teve alguém que foi, assim, muito desagradável? Porque tem gente que chega e é meio entrão, né? É, tem quando você tá com a comida na boca, aí é punk, cara. E vai sair mordendo. Porque você fala, velho, você não faria isso com a sua mãe, você não faria isso com o seu pai, entendeu? Aí a pessoa ainda fica com aquela cara de, nossa, como você é grossa. Nojenta, né, meu? E se você decora, o cara até senta na tua mesa. Tudo, eu falo, cara, aí às vezes eu falo, quando eu terminar de comer, eu vou na sua mesa, aí eu também pego a pessoa com a comida na boca. Oi, vamos lá agora. Só pra ela ver que, meu, não é legal. Você já chegou a fazer isso, já? Já. É? Não, você sabe que eu vi um... Não, mas seria... Sabe aquele programa... Desculpa te interromper, porque agora eu lembrei de uma coisa que foi realmente mais desagradável que isso. Eu tava fazendo um evento num navio. E tava num navio, mano. Tô todo mundo no mesmo barco, né? Não tem pra onde sair. Não tem pra onde correr. Aí, beleza. Chegou uma menina pra mim. Eu tava sentada na mesa, assim. Ela falou assim... Pode levantar e tirar foto comigo. Quem mandou querer ser famosa? Quem mandou? Agora levante e boa noite, pra você também. Como boa noite, tudo bem? E aí, beleza? Porque né, era só falar, vamos tirar uma foto. Não precisa nada disso. Então às vezes acontece. A impressão que é obrigação sua. Sabe aquele programa novo? Que agora já acabou a temporada do Marcelo Adnet. Tá no ar. O Tá No Ar. Eles fizeram isso, ia falar isso. Um quadro muito legal. Foi com a Regina Duarte. Foi isso mesmo. A Regina Duarte. Ela fazendo a vingança dos famosos. Ela indo numa mesa de pessoas... Normais. Todos são normais, Domênico. Ela era. Não. É, fale normais por você. Você acha que eu sou... Anônimas, entre aspas. Né? Não, mas normais que eu digo que não sou... Não, artista. Fale por vocês. Então, era uma mesa num restaurante, ou até na casa da família, assim, onde tinham pessoas não famosas. Pessoas do dia a dia, do cotidiano. E ela chegou... Porra, ela chegou de me dar um autógrafo e era o cara do Xerox. Era o cara do... E ela falou, pô, tira um Xerox pra mim agora. Ela entrou com uma máquina de Xerox do nada enorme. Isso foi muito bom. Eu ia falar, engraçado você falar. Excelente. Muito bom, muito bom. Aquele programa é sensacional. Você participou já, não, né? Cara, eu fico muito feliz desse programa, isso, não, né? Porque o meu primo irmão, que foi criado comigo, que é a minha vida, e fez a capa desse disco, inclusive, é um dos redatores desse programa. Legal, quem que é? Cara. Quem que é o cara? Ele chama Thiago Gadelha, mas é... Não, são mas vários, é muito bom, né? Esse são programa. Esse programa é muito bom. Muito bom. Eu adoro, acho incrível. Acho que é um jeito deles. É uma ironia, né? Que permite um monte de crítica política, social. É o TV Pirata níveis. Moderno. Você lembra o TV? Não sei se você vai lembrar. Lembra? Lembro. Não, é o TV Pirata Moderno, cara. Tem um gênio chamado Marcelo Adnet também. Tem. O Márcio Mellin também. É, o Márcio também. Ah, eu gosto dele. É que o Adnet pra mim. Pô, que pena que eles estão todos no Rio e não estão ouvindo vocês, mas vou falar pra eles. Não, legal. E quem sabe a gente conseguir algum dia que eles estiverem com alguma agenda em São Paulo. Nossa, seria muito legal. Eu posso fazer esse intercâmbio. Seria um grande favor. Boa. Legal. Seria muito legal. Viu, Robson? sobrinho Robinson. Se não, o seu castigo vai ser, ó. O Motinha. Carregar pro resto da sua vida. Vai levar pra você, ó. É verdade. Se vou levar a Luísa no meu programa qualquer dia. Vou levar. Vai, Gilvão. Nós também adoramos. Hoje eu fui numa rádio, aí chegou um cara pra mim, não vou falar nomes, mas ele falou: você vai lá? Você não tem medo? Aí eu falei, Robinson, te deixaram comer, né? Era pra eu ter medo. Robinson, ele trabalha comigo há muitos anos. Era pra eu ter medo? Eu não vou lá. Aí ele falou, não, tá tudo bem. Eu falei, não é pra eu ter medo, né? Não. Aí eu confesso que eu cheguei aqui, nunca tive muito medo. Mas eu falei, meu, será que os caras vão me matar? Não. Então eu fiquei mais feliz ainda. Nós temos uma forma de pensar o mal de nós, hein? Isso porque estamos há 15 anos, hein? As notícias correm, hein, gente? 16 anos no ar, hein? Pois é, gente. O cara falou, não foi? Robson, olha lá. Mas não foi no pânico, não, né? No pânico não, foi só gente fina. Gente boa. São maravilhosos. Não, eu fiquei mais feliz ainda. Eu sabia que ia ser legal, mas depois desse susto, eu fiquei mais feliz ainda. Vocês são ótimos. Legal. Foi obrigado. Uma honra e um prazer muito grande. Foi uma honra receber a Luísa Posse, a corintiana Luísa Posse aqui no Estádio do Sucesso. Valeu, muito obrigado. Boa. Obrigada. Valeu pela presença. A gente teria aqui muito tempo ainda pra bater papo com ela, mas ela tem que cuidar da Judite. É verdade. Judite Maria. Boa. Judite Maria vai ser cuidada agora pela Luísa. Se Deus quiser, vai ficar muito legal. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada com mesmo. Certeza. Obrigado, Luísa. Legal. Vai voltar. Beleza. Volta. Se Deus quiser. Tá bom. Vou voltar. Mas vai voltar com medo, não, né, Luísa? Campeão brasileiro esse ano. Ficou com medo. Não, adorei. Então, tá bom. O cara que é meio frouxão. Legal. Acho que ele tem medo. Show. Ele tem medo de você. Vocês me trataram ainda. Acho que ele tem medo da gente. Eu vou anotar aqui o telefone do mano. Ah, o mano é isso, vai lutar, fazer mano. Um medão pro mano. Que ele é tão tímido, Luísa. Ele não vai tomar iniciativa. Beijo, Thaís. Ele não vai tomar, ele é tímido. Eu sou casado, velho. Como é que vocês estão? Valeu, muito obrigado. Muito legal. Gente boa, gente fina. Luísa Posse. Gente fina. Grande Luísa Posse. Gente finíssima. Presente aqui no Estádio 97. Valeu, Luísa. Muito obrigado, viu? Luísa Posse aqui no Estádio 97. Legal. Esse é o Estádio 97. Legal. É verdade, tá vendo? Benjamin tá atrasado, perdeu a oportunidade de conversar sobre as melhorias de Higienópolis, que ela mora em Higienópolis, tá bom? Vamos falar aqui da Honda? Bora. Oi, amigo. Você tá aí no trânsito, parado. O tempo passa. E você ela é maior. Não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, né não? Lógico. Então chegou a sua vez. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida, hein? São parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. Viu? Viu só como é fácil, não falei? Cabe no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. Com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. E o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. Então, chegou a sua vez. Agora você trabalha, você se mata em trabalhar, teu dinheiro lá tá contadinho, dinheiro suado de ganhar, não vai fazer seu consórcio em qualquer lugar que você vê por aí. Consórcio, amigão, é Honda. Então não fica aí parado, não. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E ouvinte, que ligar aqui no Estado 97 e falar a seguinte frase: chegou a sua vez, consórcio é Honda, vai ganhar um boné legal pra caramba da Honda. É isso aí, um abração pro Fábio Tadone, pro Danilo Pisani e pra toda a galera do consórcio Honda. Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, mano. Agora vai ficar mais bem barbeado, é. Todo cheio de... Sempre bem barbeado, bacana. Galanteador. Tô sempre bem barbeado porque eu tô... Vê, Domênico Gato, todos nós que trabalhamos na mídia, nós devemos dar o exemplo. A gente não pode estar aqui parecendo um mendigo. Vê a cara do Rudy Landucci. Nossa senhora! Parece aqueles pôster de procurado em delegacia. Meu Deus, Rudy Landucci, tem que usar na Valinha Bozano. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os amigons, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, amigão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, vai proteger e hidratar a sua pele, velho. Sua pele não vai ficar mais quebradiça, vermelha, cheia de brotoejo. Vai ficar parecendo uma bundinha de bebê. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, amigão, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. oferece muito mais performance para o seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Mano, a agente do Malcom disse que o Corinthians deve receber uma proposta pelo Malcom. Mas nos próximos dias. Ô Sombra, ontem à noite quando eu tava retornando pra casa, eu vi uma declaração do Malcom, cara. O Malcom dizia que ele ficou sabendo dessa proposta, ele foi conversar com o Fernando Garcia, que é o representante dele, inclusive daquele Matheus Pirulão também, que é um outro jogador que tá cotado pra poder ir embora. Matheus Pirulão. E o próprio Malcom, ele falou e revelou que a última palavra que pesa é a dele. Ele disse que ele não gostaria de sair do Corinthians nesse exato momento, ele falou que sonha com a Europa, assim como todos os jogadores brasileiros também. Mas ele falou que entende que o momento ainda não é oportuno para que ele possa sair. Ele deseja ficar no Corinthians por mais um longo período para poder, pelo menos, antes de mais nada, RG, antes de pensar em Europa, se consagrar no Corinthians. Foi exatamente isso que eu ouvi dele. Ele disse aí que gostaria de permanecer ali no Corinthians por mais algum tempo para poder ser ídolo aqui no Corinthians. Que é legal, depois, né, mano? Pensar em Europa. O Gabriel do Palmeiras falou também. Mas aí quando pinta grana, né, mano? Não, mas é que tá, Domenico. Até que se prove o contrário, porque o Guerreiro também. O Guerreiro disse que não jogaria em outro clube a não ser no Corinthians do Brasil. É, o Lucas pintou Lima. Pintou a grana, ele quando foi. Quando pinta grana é complicado. Não, mas é que tá. Até segunda ordem. Até que se prove o contrário, a gente deve acreditar no cara. É o Lucas Lima, né? É isso que eu falo. O cara vai, mas até que não saia, você tem que acreditar então, que o cara quis ficar. Pô. Entra a declaração do empresário e entra a declaração do jogador, eu ainda prefiro acreditar no jogador. Mas foi o que eu escutei. O voto de Minerva é o dele, mas né, foi o que eu escutei. Estádio 97 também tem oferecimento de Eliar, muito além da partida. Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de TI. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para as turmas do segundo semestre. Consórcio Honda, todos os ouvintes que falaram o slogan, chegou a sua vez. Consórcio Honda, ganha um lindo boné. BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Dodô, oi. Daniel Alves disse que o Pepe Guardiola queria ter treinado a seleção brasileira antes da Copa do Mundo no Brasil. Você voltaria no tempo? Voltaria. Ele disse que tinha até escalação, Sombra. É mesmo? O Daniel, ele deu essa entrevista. Mesmo time, não. Não, ele tinha o time, ele deu essa entrevista que vai ao ar hoje no Bola da Vez da ESPN. Ah, é? Disparam algumas coisas pro programa do Dan Stubbs. Sim. E ele disse que o Pepe, que brincava com o Daniel, disse que tinha até o time pronto do 1-11. Ele não quis o time, mas Sombra, ele sempre quis. Sabe o que estragou muito o Brasil? Foi a vitória na Copa das Confederações um ano antes da Copa. Tu não gostou do jogo? Não. Tu não gostou? Sim, eu adorei. Melhor ganhar que perder. O Filipão era um cara vencedor na seleção brasileira. Tinha acabado, assim, Eu morto hoje. Duas, três Copas atrás, ele havia acabado de vencer o pentacampeonato do Brasil em 2002. E aí, quando ele voltou para ser, retornou para a seleção brasileira, ele ganhou um título, né? Ele ganhou a Copa das Confederações, pô. Bem ou mal, RG, tava lá a Espanha tomar a piada do Brasil. Só que até lá, a referência de boa seleção era a Espanha, que tinha sido a última campeã do mundo. Só que a gente também não sabia que a Espanha tava numa draga desgraçada. Mas eu, sinceramente, e tomaram uma naba da Holanda, né? Mas sinceramente, mesmo que viesse o Guardiola, eu não sei se a seleção ia ter sucesso, cara. Mas acho que não ia dar tempo dele fazer o trabalho. Tudo bem, mas acho não apanhava. Porque a mão de obra tá muito ruim. Sim, mas não apanhava de certo. O pé de obra. Não, poderia perder, né? Faz parte da competição. Fala ainda zero, vai. Em homenagem, entre aspas, ao 7. Que é amanhã, viu, gente? É amanhã. É o aniversário. Você que falou que já tinha sido. Não, ainda vai ser. Tal qual a homenagem à liberação do casamento gay nos Estados Unidos, quando muitas pessoas puseram a bandeirinha colorida nos seus ícones, nas suas fotos. Amanhã vai ter o quê? Tem muita gente que tá botando a bandeira da Alemanha colorida nos seus ícones. Ah. E eu li que o São Paulo teria colocado lá no São Paulo Futebol, no site do São Paulo, ou em alguma mídia social do São Paulo, no perfil oficial, uma bandeira da Alemanha, né? Em homenagem ao 7-1. Aí teria vindo a seguinte. Aí tiraram depois e falaram assim. Gente, desculpa, foi um primo nosso. É porque o presidente de São Paulo era advogado. É, mas o mais lamentável... Isso eu acho que é legal, sempre que é a tiração de sarro. Ah, São Paulo, pra porra da bandeira. Não, e tem mais... O lamentável não é a gozação. O lamentável, até hoje, não tem acontecido nada. Nada com relação à providência. Não, ninguém tomou por verdade. E a renovação, nada. É como se não tivesse acontecido nada. Exatamente. Subiu a hashtag, atenção. Quem quiser comentar. E o negócio, essa hashtag. Embrionária. Embrionária, mas vai explodir. Vai explodir. Sombra, fala a hashtag. A hashtag é Mano Vacilão. E o que diz? loira, bonita, inteligente, famosa, corintiana e rica. A vida não aceita desaforo. Aí, mano! Quem mandou foi o Douglas Monteiro. Boa, Douglas. É. Não, mas, gente... Os caras tudo botam a Thaizinha. Manda a Thaís cantar não. Over the Rainbow aí. Nunca. Ela canta, ela canta. Tirei o pau no gato, ela canta. Ela ia, cantar no videokê lá do resort do Estádio 97, mas vocês a impediram. Ah, é? Nós, vocês. Não, você. Vocês mesmo a impediram. Eu fiquei sabendo que se ela cantasse, ela ia ganhar o prêmio, mano. Porque então, canta bem. Aí o pessoal fala que... É, mas dizem que você censurou. Não, não, não. Porque falaram censurou. Que você não gostou. A regra, aqui é clara. Não é pode que funcionário, né? Funcionários. Ou envolvidos. Ou pessoas envolvidas. Ué, o Ben já foi lá e cantou. O Ben já tentou cantar. Filho não, mas esse idiota cantou. Não ia ganhar nada. Minha irmã cantou. Então, minha irmã cantou, cantou mal. Então, minha namorada ganharia. Ah, mas não. Agora não, mas ela precisaria, ela poderia ganhar o um prêmio de honras. Mas o RG, hoje eu sou um cara casado. Eu tô no time de vocês. E ela canta melhor. É, maninho, você, ó, e tem, já que você tava falando em seleção, parece, viu, Sombra? Ah. O site lá árabe, viu, Jojo? Ah, sim. Retirou o negócio de contratamento do Valdívia. Ih, dançou? Ih, eu tô falando que é bumerangue. O Claudio Rich, amigo meu. Acho que você já desistiu. Eles estão dizendo lá tudo lá que o site. Que foi, vó? Desistiu. O site retirou o contratamento do Valdívia. Que site? Foi do clube árabe. O site do clube que. O Awada? É. E ele tá treinando lá hoje, vai saber, viu? Vai tem saber. Tem o Awada e tem o Tabuada. Vai virar. Um outro clube. Vai virar Valmerangue. Valmerangue. Ficaremos muito felizes, Domênico, em ter o jogador de novo no plantel. Você gostaria? Gostaria. Olha, um grande jogador. Mas acho difícil, viu, Jojo? Olha, é... Muito dinheiro, vamos né? trabalhar. É o Valdir Miranda. Você pode me perguntar se eu queria, sim. Gostaria que o Valdir ficasse, sim. Por quê? Qual o problema que tem? Se ele ficar nos parâmetros que foram... Jogando que jogou no último mês? No último não, Portugal. Então, mas assim, ganhando o que os caras ofereceram, 120 de salário. Mais 60 por jogo. Então, mais 60, bro? Vale a pena ter o Valdívia, sim. Vale a pena. É um bom jogador, sim. Um dos melhores da América Latina na posição dele. Vocês viram ele jogando na Copa América, ele sabe jogar bola. Mas ele tumultuou o ambiente. No Palmeiras, não, não, no Palmeiras ele vai fazer isso, Domênico? Não, ele vai jogar? É mentira. Mentira que tumultuou o ambiente. O que ele fez na final contra a Argentina? Já xingou o treinador? Ah, é verdade. Faz isso hein, Domênico? Direto, ele vai fazer isso? Não, não vai, Domênico. Vai arrumar confusão, velho. Não precisa mais isso é verdade. Pelo amor de treinador. E o grupo, gente, não está fechado com ele. A opinião do Domênico. Posso dar a minha opinião? Não pode. Vocês perguntaram se eu gostaria que o Valdir... Se ele ficar nos parâmetros que foram jogados a ele... Tem um novo contrato, tudo, porque o contrato dele acabou, cara. É agosto. Se for esse 120 por mês e 60 pra ir jogar bola, jogando, eu gostaria sim, é um grande jogador, por que que não gostaria? Mas isso ele não quer. Né? Então ele vai embora. Vou perguntar pra ele. Então vai embora, vai com Deus. Pronto, muito obrigado por tudo que fez, tchau. Pessoal, não sei se vocês estavam ouvindo ontem o Estádio 97, vocês aí na sintonia da Energia 97, mas temos uma grande novidade, hein? Está no ar a loja online do Estádio 97. Na loja do Estádio 97, você pode adquirir os produtos e presentes licenciados pelo seu time do coração. Eu vou comprar uma caneta do esporte pro meu amigo Matuidi. É, Juninho, chega rapidinho na sua casa. Vai comprar um produto do seu time ou presente para os seus amigos? Esqueça o shopping. Agora é na loja do Estádio 97, né, Aguinaldinho? Ai, eu vou presentear a Domênica com uma coqueteleira do porco. Sai pra lá, meu, que isso? Acesse agora mesmo loja do Estádio 97.com.br. Somente produtos oficiais e você ajuda o time que você ama, né, não, JJ? Tem porta-copo do tricolor, magnânimo. Em breve também com os produtos do Estádio 97. Loja do Estádio 97.com.br. É, a loja do Estádio 97 tá no ar, acessa lá, lojadoestadio97.com.br. Então você vai comprar um produto do seu time, por exemplo, caneta, kit de churrasco, porta-copo, caneca, meu, chaveiro, todo um monte de brindes que você tem por aí, às vendas nas lojas de shopping, nas lojas físicas, pra quê? Agora você tem aí pra você presentear, pra você levar pra sua casa... Dentro da loja do Estádio 97, lojadoestadio97.com.br. Não acessou ainda? Sabia que lá também vende camisa do Estádio 97? Sabia que tem promoção? É, tem promoção. Dependendo do valor que você gastar, acho que são R$250, você já ganha a camiseta do Estádio 97. Show, né? Você já ganha. E em breve, nos próximos dias, nós vamos sortear aqui no Estádio 97 cupons que valem grana. Cupons que valem grana para você adquirir os produtos do seu time na loja do Estádio 97. E chega rapidinho na sua casa. São somente produtos oficiais dos seus clubes. E não é só de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, não. Tem de todos os clubes do Brasil, quase todos os clubes do Brasil. Os mais importantes do Brasil. Você vai ter coisa do Inter, do Grêmio, do Bahia, do Sport. Do Galo, maravilhoso! Tem do Flamengo, que é a maior torcida do Brasil. Tem do Vasco, tem do Fluminense, tem do Botafogo. Do mundo! É, tem camiseta do Estádio, em breve os bonés do Estádio 97. Sim. Em breve os moletons do Estádio 97. Com certeza. Os moletons do Estádio 97. Acesse agora e chega rápido na sua casa. É a loja online do Estádio 97, Estádio 97. É lojadoestadio97.com.br. Acesse. Você já acessou, Mauri? Chique! A loja do Estádio 97 é melhor que qualquer loja de grife. Tem tudo com a marca do seu time. Loucura, loucura, loucura, Mauri. Eu comprei a loja do Estádio 97 inteirinha, cara. Bola, Luciano! Se você comprar a loja inteirinha, meu amigo, a gente... Tá todo mundo rico, que beleza! Então acesse aí, lojadoestadio97.com.br. Sabe aqueles brindes que você tanto gosta do seu time? Pra que comprar por aí se agora você compra do seu time, licenciado, ajuda, e na loja, né, do programa que você mais gosta, sem o trabalho de sair de casa? lojadoestadio97.com.br. Acesse hoje mesmo. Estádio 97 agora vai falar da HDI Seguros. Você tá lá no seu carro esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Putz, dor de cabeça, hein? Você desce pra ver o que que aconteceu, vai lá, vê para-lama, para-choque, tô amassado. Aí vem o motorista do outro carro. Sabe quem é o motorista do outro carro? Quem? Aí o Domênico molha todo. Cauã Reis. Como assim? Ah, não. Como assim? Cauã Reis. Olha tudo. Essa batida vai juntar, vai juntar louco, gente, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim o conserto não vira aquela novela. Entendeu? Cauã, novela? E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Boa. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Só ouvinte virgem hoje. Terça-feira. Dedinhos é dia virgens. De ouvinte virgem no Estádio 97, tá bom? 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento da promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Vai tocar o Asdrubal. Vai. Ficou sem graça sem a Luísa. Difícil, hein? Olha, olhar pra olhar pra esquerda agora e ver o Mota. Você tem que escolher. Já me viu todo dia. Alô. Você cansou. Alô. Quem fala? Já ligou. Não é, gente, vocês têm que compreender que muitas vezes a pessoa não tá sabendo. Ela não tá sabendo. O dia. Ela ouve a gente às vezes falando tudo um em cima do outro, e a pessoa se atrapalha, é normal. Mas a audiência rotativa ligou, do rádio. Ele já disse, mas, que já ligou. Se ele já ligou, é porque sabia. Ele já se via, ah? Por que não? Porque eu já tinha prendido a linha, aí eu falei, entendeu? E às vezes a pessoa tá ligando, ela não tá ouvindo o que a gente tá falando. Entendemos. Então vambora. Vamos pro próximo. Alô. Alô. Quem fala? Rafael, consegui, caralho. Olha, olha, daqui a pouco o Rafael é engolido mais. Não, mais, o Rafael não engole mais. Olha, agora tá melhor. Velho, que dificuldade de falar com vocês, bicho. É, programa isso. Top não é fácil, não, velho. Rafael, muito obrigado, Bugu. Rafael do quê? Rafael Alves Amaro. Alves Amaro? Isso. E quantos anos você tem, Rafael? Eu tenho 32, Dodô. RG número 2, terça-feira, 3.2. Hoje, aí, RG, a Luísa acabou de ir embora. Na ponta do lápis, 3.2. Você tirou 8 selfies com a Luísa e ela foi embora. É, vocês eu não sei, mas eu amaram a visita da Luísa. Ah! Legal. Sensacional. Foi legal, é a Forte legal. Brasil daqui a pouco no meu programa. Ô, Domênio, Domênio. Diga lá, RG. Eu e você, nós que gosta de aranha aqui. Eu também gosto. Ó, eu sou chegado. Picada de aranha armadeira provoca picada. Provoca ereção de 4 horas. E pode substituir o Viagra, velho. Tá brincando? É mole, velho. É uma picadinha na aranha. Aranha. É uma picadinha de nada. Se a aranha for boa, até maior que 4 horas, velho. Já aconteceu comigo. Se a aranha for legal, se a aranha for daquele, mano, daquele tipo. Se a aranha é boa, fica. Se a aranha é trimilica, é só a aranha que trimilica. Essa aranha tá boa, hein, velho. Essa aí, eu vou dizer, hein. 4 horas é pouco, velho. Essa aranha tá boa, hein. Nossa. Aranha bigoduda, velho. E qual que é o bairro que você mora aí? Do que você me chamou, doutor? Eu entendi. Velhinho. Por quê? Não foi legal? Você não é velhinho? Não, eu entendi. A Aurélia tá igual a vovó já, pô. A Aurélia, não, falei velhinho. É, presta atenção no programa. E qual bairro aí, velho? Bom, o Dom não tá aí, né? Ah, aqui sim, tá aqui. Tá aqui. Tá aí? Tá. É Vila São Gabriel, cara. Ó, oh, Benjinha. São Gabriel. Ó, Jardim São Gabriel. Ele foi Vila, depois Jardim. Ah, produção, onde é? É igual, velho. É igual, é incrível como é igual. Ridículo, cara. Né, cara? Igual. Se não funcionando. Se não funcionar o computador, velho. Aí foi. É. Um abraço. Era, e o time, brother? Zona Leste é Coringão, velho. Ah, Coringão. Ô, amigão. Fala. Amanhã é o Coringão. Aí amanhã não, quinta. O Coringão joga na quinta-feira. Eu tô achando que hoje é quarta já. Eita, pera, mano. O Corinthians ele joga quinta-feira com o Atlético Paranaense aqui na Arena. É um jogo que o Corinthians precisa vencer, meu. O Atlético tá na bota do Coringão ali no Campeonato Brasileiro, cara. Cara, eu vou te falar uma coisa, Manil. Eu não tô tão, assim, pessimista com o Timão, não, velho. Eu acho que contra o Goiás lá, a gente fez um primeiro tempo... Putz, o Renan lá salvou umas 3 bolas, cara a cara. Mas assim, a gente tem jogador, estamos jogando, não estamos jogando mal, não, estamos jogando bem. Eu acho que é só acertar a finalização e o último passe que o Corinthians vai chegar longe aí. Não acho que vai ser tão desesperador como se imaginava antes. Ô, Rafael, só desculpa um parênteses aí. Valeu. É o seguinte, porque é uma informação, a Avenida Paulista no sentido Consolação e a Rua da Consolação na direção do centro não são boas opções nesse momento. Estão bem congestionadas porque tem manifestantes contrários à redução da maioridade penal caminhando em direção à Praça Roosevelt. Então, se você está aí no sentido Consolação ou descendo lá em direção à Praça Roosevelt, prepare-se. Trânsito complexo, complicado, manifestantes contrários à maioridade, à redução da maioridade penal. Tá? Pera lá. Faz só um parênteses para a informação que o Estádio 97 claro. Tem muita gente ouvindo agora no trânsito. Verdade. Prestação de serviço. Prestação de serviço. Meio clichê. Meio rádio AM, velho. Você faltou falar isso, é rádio AM. Meio rádio AM. Mas, ô, amigão, o negócio é o seguinte. Você tá comentando a respeito aí do jogo do Corinthians e Goiás. Então eu vou relembrar o penúltimo jogo do Corinthians também, que foi contra a Ponte Preta. O time do Corinthians, você não acha que cansa muito no segundo tempo, não, cara? Ei, amigão. Sumiu o cara, hein? Rafael. Oi. Ô, Rafael, você não acha... Ô, Rafael, você não acha que o time do Corinthians, ele cansa muito no segundo tempo? Então, mano, isso daí é uma questão realmente. O time do Corinthians no segundo tempo tá dando uma caída. Contra a Ponte, por exemplo, a gente tomou um sufoco ali no segundo tempo. Conseguimos fazer o gol ali na sorte do Wagner Love. Mas, realmente, tomou um sufoco e deu uma caída. Contra o Goiás também. Tem hora que dá vontade de entrar na TV e estapear o Jadson, porque, meu, é brincadeira, cara. Ele começa, ele dá 2 toques na bola e depois ele tá aparecendo, tá pior que o Ganso já, velho. Eu sou corintiano até, um dia aí eu tentei ligar pra caramba pra vocês. Eu sou corintiano, mas eu vi um jogo do São Paulo, cara, que dá raiva, desculpa. Eu não sou São Paulino, torço contra o São Paulo, mas dá ódio de ver esses caras jogando. O Ganso, por exemplo, o jogo que eu assisti em questão foi contra o Palmeiras e o Michel Bastos correndo o campo todo igual um louco, tomando de 4-0 e ele correndo pra cima, pra baixo, de um lado pro outro e o Ganso com a mão na cintura no meio campo olhando o jogo. Pô, Parabéns, é isso mesmo, mas é isso que acontece. Não, e é verdade, cara, chega a dar raiva, porque, pô, esses caras ganham milhões, eles ganham uma puta grana, uma puta fortuna. Pra fazer isso, né? Reclama que joga de quarta e domingo. Pô, eu trabalho a semana inteira, não ganho, nunca vou ganhar o que eles ganham na vida inteira. E fora o mimimi, né? Porque é um chororô, né, velho? Aquela história, não posso isso. Aí fica putinho com o técnico, porque o técnico tirou. E fica putinho por causa disso, porque vou embora, sabe? Ah, tá indefinido meu futuro no clube. O cara, meu, morre. Cara. Não dá pra entender isso. Tem apoio da torcida, né? É, tem apoio da torcida, ganha bem, trabalha no que gosta, quer jogar bola, né? Pô, não, acho que metade da população brasileira queria jogar bola, todo mundo sonha com isso. É, mas quando chega lá é diferente, isso, né? Consegue transformar isso da sua profissão, fazer isso a sua profissão, aquilo e que gosta. Fazer isso que faz dentro de campo é ridículo. É, chega a ser até, a gente comenta, como eu falei, não sou São Paulino, mas a gente comenta entre amigos assim, e você fala, meu, é absurdo. Você vê esses caras jogando, dá raiva. Mas você falou também. O Jadson acontecia isso com o São Paulo também, ele dormia em campo às vezes. Ele sumia, escondia do jogo. E os caras chamam ele de Magic Jadson, né? É humano. Na verdade, né? Olha, isso daí é, pelo amor de Deus. Não, mas ô amigão, absurdo, mas né? o Jadson, quando ele quer. Nossa, minha voz tá meio latada. Tá estranho. E a Luísa foi embora já. É, você tá meio rouco, você tá meio. Você ficou emocionado. Não, mas a voz tá meio. Pastosa. Tá mentalizada. Ô, mano, tá gostosa a sua voz, tá? Ih, que isso. Ô, traveco, hein, mano? Amanda, você tá atacando. Ô, Amanda, que é isso, Amanda? Quem que parece um traveco? Eu ou ele? Você. Não, oi? Amanda não, Amanda é gostosinha. Amanda é. Só um minuto, é que ela tá meio brava, sabe por quê? É a hora do oramento, vamos. Opa, hora. O que é isso? Atenção, palmeirense, que é isso? Todo o Brasil, vamos lá rezar todos juntos. Vamos lá, vamos rezar. Vai. Pai nosso, hein? Vocês podem continuar. Que é isso? Para, mas você tem que parar. O que é isso? Vilela, vem tirar uma foto desse trouxa. Vamos rezar, vamos lá. Ô, amigão. Oi. E com relação a esses possíveis reforços que podem pintar no Coringão, o Corinthians ainda ele não desistiu oficialmente do Dentinho. É, pode ser que aconteça talvez aí também a contratação do Théo Gutierrez, apesar de agora ter ficado um pouco mais difícil. Tá, parece que o River não aceitou a proposta do Corinthians, falou que a proposta do Corinthians aí não merecia nem ser analisada pelo que o Corinthians ofereceu. Você tá com expectativa boa que possivelmente possa chegar alguém, ou você acha que o Corinthians tem que ir com o que tem aí dentro do elenco e vamos que o Pato Brasileiro... É isso aí, e bora lá. Então, mano, na verdade, assim, primeiro, com relação ao Dentinho, cara, beleza, já passou pelo Corinthians, mas assim, a gente já tem jogador, ou bem ou mal, pra posição dele. Ah, o Mendonça é horrível, ou o Penso corre, é o Mirandinha um pouquinho melhorado, tudo bem, eu concordo. Mas o Dentinho não é um cara que vai chegar e vai fazer 20 gols na temporada, não é um cara pra isso. Então assim, pra trazer, pra pagar um salário, que ele não vai vir também barato, não vai vir pra ganhar 100 mil, vai vir pra ganhar uma fortuna. Então, por mais que não tenha custo pra trazê-lo, vai ter custo pra mantê-lo. Então acho que não seria vale viável. E o Théo Gutierrez, cara, eu tô com o Benjamin, velho. Todos os jogos que eu assisti dele, eu não sei se ou eu dei azar ou ele é ruim mesmo, porque, cara, desculpa, não fez nada que o Wagner Love tá fazendo hoje no Corinthians também, cara. Nada, eu então, falei, assim, eu concordo com você plenamente, eu falei isso aqui há um tempo atrás. Estão fazendo um estardalhaço pro jogador, amigão, que não tem cabimento. Eu repito, o único jogo que eu vi esse cara na Libertadores jogar bem... Foi contra o Cruzeiro. Cruzeiro no Mineirão. E também não foi. Tem uma coisa, acho que pro Sporting ele não deve mais, mano. O Sporting acabou de anunciar agora à tarde... Contração do Brian Ruiz, aquele centroavante da Costa Rica. Então acho que ele não vem mais pro Brasil. Eu conversei outro dia com um torcedor do River, fanático. Ele falou assim: pelo amor de Deus, leva aí embrulhado o Théo Gutierrez. O River não joga mais. Mas o Théo Gutierrez, Sombra, que tem muito puxa-saco. Não, olha, eu tô falando, eu nem vejo. Não, mas então, das partidas que eu vi do Théo Gutierrez também, não foi um jogador que eu falei: nossa, é o Théo Gutierrez. Diferente do Oswaldo do Boca. Tava jogando no Boca e agora possivelmente vai retornar aí pra Europa. Não vai ficar mais no Boca. Ele tá voltando pra lá. Então o negócio é o seguinte, cara. Pode ser. Eu também não sou um grande conhecedor aí do futebol argentino. Acompanho o River aí nas partidas que ele faz na Libertadores. Não tenho o hábito de acompanhar o campeonato argentino. Mas o Théo Gutierrez, gente, tá muito longe de ser aquele jogador que todo mundo pintava aí. E às vezes aí você pega jornalistas que... Ah, porque eu conheço. Ah, porque isso, eu, aquilo. O cara gosta de querer desqualificar a opinião dos outros. Mas o Théo Gutierrez, gente... A própria torcida do River não faz questão que ele fique lá. A própria torcida do River. O presidente já falou que se não der certo, quando ele voltar, ele vai ser reserva. Pô, que puta astro que o presidente simplesmente desqualifica assim. Não, mas ele falou isso com relação às declarações que o Théo Gutierrez emitiu aí, né? O técnico disse que não joga mais. Ele falou que iria sair do River, ele falou que já tava certo com o Corinthians. Ele criou um mal-estar pra ele. Proporcionalmente, ele fez o que o Pato fez em São Paulo. Mas você concorda que se é um puta jogador indispensável pro time, pô, você pode falar o que for. Se você não saiu, você vai jogar. Os caras estão... Ó, se vier, vai ficar na reserva. Então também nem pro River não é um cara indispensável. Rafael. Hoje o Wagner Love Oi, pode falar. Não, complemente, por favor. Não, hoje o Wagner Love, perdendo confiança, eu acho que é um jogador que dá pra suprir ali a ausência do Guerreiro. Não se compara ao Guerreiro, mas dá pra suprir a ausência dele ali tranquilo. Beleza. Rafael, olha, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Continue sempre na sintonia da energia. Vocês são demais. Eu posso mandar uns abraços aí rapidinho? Manda. Eu tenho uns amigos aí ouvindo. A gente se rachou quando você comparou o Portuga aí ao Jabá, porque um amigo nosso, é o Jabá. O apelido dele é o Jabá, é o Clebão. Isso. Aí. Comparou o quê? Ele comparou eu o quê, velho? É o Jabá. Não, ele falou da minha jeba, é diferente. Ah, foi da minha jeba, ele. Aí já é uma questão de vocês. Eu quero mandar um abraço também para um São Paulino, que provavelmente está na escuta de vocês aí, é o Ricardo, e falar para ele que, meu, cuida mais do seu time e deixa o Coringão em paz. Para de postar coisa no Facebook do Corinthians, pô. O cara fica copiando. Vocês estão mais problemáticos do que nós, velho. A gente não pagando, a gente tá na frente de vocês, como diz o Mano. Se caísse um mercado na terra hoje, a gente estaria na frente de vocês. Isso aí, mano. Mas eu não queria. Vamos líderes do brasileiro. Não pagando, não. Não vem com essa. Nós também não estamos pagando, não. Isso é privilégio de vocês não pagar. Nós também não estamos. Aliás, quem está? O melhor paulista do Campeonato Brasileiro é o Coringão. Ah, mas eu não gostaria que caísse um meteoro na terra. Abraço, amigo. É muito sério. Valeu, cara. Só mais uma coisa. Mais? Diga. Cara, realmente, o mais imparcial aí é o Domênico. Ah, não, cara. Obrigado, O ouvinte fala, mas não é, o ouvinte sabe, não adianta se explicar. Eu gosto pra caramba do ouvinte é tonto, dele, né? Acho ouvindo ele. Muito obrigado. O ouvinte acredita no seu domínio. Obrigado, você é palmeirense, mas é nóis, é nóis. Eu sou palmeirense, mas consciente, é isso aí. Eu entendo do troço aí, obrigado meu velho, é nóis. O ouvinte sabe. Falou, fica cara. Fica tudo com dorzinho de cotovelo aqui, é. Um abraço, esse é o Estádio 97, agora o meu amigo vai falar da Écia. Olha só, amigão, todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, não é verdade? Bom, eu vou te dar uma dica, hein. Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, só a Écia é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Localização privilegiada e imóveis, amigão, com alto índice de valorização. Então quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos, não é não? Lógico. E para você ter uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia num Esser. Tá esperando o quê? Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação. Mas não esquece que no site, né, no endereço, você tem que tirar o tio e o cedilha, tá? esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Consórcio Honda, todos os ouvintes que ligarem e disserem, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um lindo boné. Também promoção número 1 Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Categoria de base no Estádio 97, temporada 2015-2016. Quer fazer parte do time de reservas do Estádio 97? Quer? Então, para isso tem que passar pela nossa categoria de base. Tem que mostrar que você é muito bom na nossa peneira. Como funciona? Acesse 97fm.com.br/base. Preencha o cadastro e envie um vídeo de no máximo 15 segundos usando a camisa do seu time e justificando porque você merece fazer parte do time de suplentes do Estádio 97. Quando algum dos integrantes folgar, faltar ou estiver de férias, aí os suplentes serão chamados para entrarem em ação defendendo seus times aqui no Estádio 97. Mostre seu talento com as palavras e concorra. Aliás, se você é um cara que você fala assim, não, tenho talento para fazer o estádio, mas não necessariamente para representar um time, faça o seu vídeo usando a camisa da seleção brasileira. Né? É, você fala, ah, eu torço pra portuguesa. Vai representar o quê? Portuguesa? Já tem o Portuga, já tá sobrando. Não é verdade? Já tá sobrando. Então você faz lá com sua camisa da seleção brasileira. Se o seu talento é simplesmente estar aqui, independente de defender o seu time, tá bom? Prazo pra inscrições até 31 de julho pra você participar. Então vai lá, cadastre-se 97fm.com.br/base. Mota, notícias do São Paulo, Mota! Cadê o Mota? Alô? Oi? Alô? Ô chefinho, sabia que estão fazendo uma oferta pelo Tolói aí, né? É. Que ele pode ir pra Itália. É, o São Paulo não ganha muito com isso não. O São Paulo acho que tem 20% do Tolói. É, não falou os valores ainda, mas... Não falaram. Não. É. Não falou. E o... É, aquela história, né? Mas também agora vamos ver, né? Porque se o Rodrigo Caio ficar mesmo, ninguém sabe se o Rodrigo Caio vai ficar ou não, né? Vai que surge uma oferta aí de última hora. A janela fecha quando? Agora final de... Ah, demora pra fechar, será que é, hein? Até o fim de agosto? Ainda? Acho que até o fim de agosto. Hein? Não é? Acho que é agosto, hein? Então, tem muita gente pra sair ainda aí. É. E o São Paulo hoje, olha, por incrível que pareça, hoje, nenhuma crise. E o São Paulo, todo mundo feliz, treinando feliz. O Osório deu uma atenção especial ao Pato, ao Ganso. O Pato saiu em defesa do Osório. Falou que conversou com o Osório, pediu pra jogar na posição que ele quer jogar. Será que o Pato sai em defesa do Osório e o Michel Bastos olhando de canto falando traíra? Ah, certeza, será? Certeza. Sabe de nada. É, mas deve ter essas coisas. Mas disse que o clima tava ótimo, tá tudo calmo. É. Né? Tá muita gente, muito pessoal tá cobrindo o São Paulo, tá desconfiado que pingou algum tinguá, né? No São muito Paulo. Sorriso, muito sorriso e tal. Deve ter pingado um dinheirinho ali. Mas ninguém confirma nem fala chegou nada. Chegou o dinheiro sobre... do Paulo Miranda, do Denilson, vai chegar agora o do Souza. Mas uma parte desse dinheiro vai pro Juninho, viu? Pra pagar o Juninho ainda, tá? Que Juninho? É aquele da década de. Ah, Jorginho. Mas são 3 milhas. Então, mas uma parte vai pra pagar ele. Tudo isso vai depender do resultado do jogo, né, mano? O dinheiro, né? Amanhã é São Paulo em Vasco e não é em Vasco, é em Brasília. Então, um jogo fácil, teoricamente. Não tem jogo fácil. Ah, gente, pelo amor de Deus. Não acho que tem jogo fácil, não. Também acho que não. Não tem essa história de jogo comparando o elenco, gente. Mas vem porque o Vasco é morto, para. O Vasco é o time ruim. Eu acho que o que pode se dizer é, o São Paulo entra como favorito. Agora, que vai ser fácil. RG, um time ruim, o outro está um time ruim. No mesmo do outro lado lá, o Vasco deve estar pensando o seguinte. É minha chance. É, São Paulo é melhor, mas ó, também não é tudo isso. Não é tudo isso. É minha chance. Apesar de ser um jogo chato. O Campeonato Brasileiro tá assim, né? Você olha pra um lado, o time fala assim, Moisés, não é tudo isso. Aí o outro olha e fala, também não é tudo isso. Também não é tudo isso. Aí olha pro árbitro e fala, o árbitro também não é tudo isso. Mas é empate. O jogo contra o Vasco é aquele jogo que um time que tá querendo disputar alguma coisa, pelo menos uma vaga na Libertadores, não pode pensar em perder. Mesmo fora de casa. A salva de palmas, trouxa. Sensacional! Trouxa. Mas tem aquele jogo que você fala assim, você vai jogar com... Para! Vou perder domingo? Não, melhor não. Mas sabe por quê? Porque o Corinthians quer pegar a vaga pra Libertadores ou ser campeão. Mas vamos entrar pra perder? Não. Sabe por quê? Não, porque um time que precisa brigar pelo título. Chinesa. Ou pra ganhar uma vaga pra Libertadores... Vou dizer um negócio pra vocês. Olha, não pode perder. Ué, se você é incapaz de entender o que eu falei. Não pode perder. Então mas deixa ele falar. Mas deixa ele falar. Você passou mais de. Ô, Sombra, eu não sei se do programa que não chegou, tava na rua e tal. Chega pra dar besteira. Mas a Luísa Posse tava aqui, você perdeu. Perdeu mesmo. Mas que menina legal, cara. E é corintiana. E é corintiano. Isso é o lado ruim, né? Não, lado bom. Não é não. Lado corintiano é uma dádiva. Lado bom. Mas, até agora acho que não é, não. Só pra fazer tipinho. Eu não sei se é o teu leite que falava, né? Primeira corintiana pra ser campeão, precisa ganhar os jogos. Precisa ganhar os jogos. Sim. É verdade. Mas, com relação a isso que você tava falando do Vasco aí, hoje o principal adversário do São Paulo é ele próprio, velho. Enquanto tiver picuinha no elenco, enquanto tiver jogador um querendo jogar o outro pros leões, enquanto tiver jogador ali que não... Se não remar pro mesmo barco... Tem jogador ali que não passa a bola pro outro. Tem jogador que faz biquinho quando é substituído. Esquece o time do São Paulo esse ano. Você vai ver o que vai acontecer. Esquece. Mas peraí, o que vai acontecer? Elenco tem, gente. Não tem, não. Se aparar as arestas... Também não tem elenco. Mano, elenco tem. Não tem elenco assim, no papel. Não, eu entendo a sua opinião. Eu continuo achando que não tem. Eu entendo a sua opinião, Benja. Você fala que o elenco do São Paulo é fraco. Eu não acho. A defesa é boa. Ele tá putinho com São Paulo. Não, que eu tô putinho. Não, ah, depois que o JJ saiu. Você tá putinho com São Paulo. Ah, depois que o JJ saiu. É, realmente. É, eu perdi meu cargo. Perdi meu Rodrigo Caio. Perdi meu cargo de adjunto. Só um minuto. Você acha que tá uma mazaga? Tolói Rodrigo Caio. Acho. Primeiro que o Rodrigo Caio tá voltando agora. Mas tá voltando, tá aí. No começo do ano as pessoas falam, o São Paulo é bom. O Breno joga. Vai jogar. Pô, espera jogar. O Breno não joga. Quantos? O Breno tava preso, gente. O Breno tava preso. O Breno é mito também, mano. O Breno é mito. O São Paulo tem. Aí você vai vender ele de novo, 40 milhões. O Rogério Ceni, goleiraço. Ok. Lateral direito de São Paulo, quem que é? É o tatuado lá, o Bruno. O Bruno. Não, no Fluminense você elogiava o cara. Eu elogiava o Carlinhos. Elogiava o Carlinhos, que no São Paulo não tá jogando nada. Rodrigo Caio e Tolói. Amazaga. Negou entrevista. Primeiro que o Rodrigo Caio tá voltando a jogar. Voltando a jogar, ele tava jogando, ele só viajou, não fechou o contrato e retornou. Quantas partidas jogou o Rodrigo Caio no brasileiro? Você acha um mau jogador? Não, eu tenho que esperar ele voltar, ele tá parado. Quanto tempo ele tá? Escolheu a nova vítima dele. Rodrigo Caio. Beijo, odeio o Rodrigo Caio. É, realmente. Ah, não sei. Ah, ele não foi na entrevista dele, alguma coisa. Pera só um minuto. Pera só um minuto. Putinha. Você odeia o Rodrigo Caio? Ah, agora mais um. Por que você odeia o Rodrigo Caio? É, você vai na desse bobinho aí. É que ele não tem argumento, tadinho. Ele gosta de repassar as coisas pra mim. Há quanto tempo o Rodrigo Caio não joga? Tá parado há quanto tempo? Tava jogando. Ele tava jogando, então você não tá vendo o jogo de São Paulo. Há quanto tempo ele estava parado? Tava jogando. Não, ele tinha ficado 8 meses parado. 8 meses parado. Então o jogador que tá voltando depois de 8 meses, já dá pra falar que é craque? Tá bom, então vou na de vocês. Não, ele não é craque. Mas espera o jogador de 8 meses voltar. Nem será, craque. 8 meses parado, quase um ano. É difícil pro cara voltar, não é fácil. É, Rodrigo, o Tolói? Não vejo nada demais no Tolói. O Carlinhos não tá jogando... Nada no São Paulo, tá? Pra mim tá, só que o São Paulo no sistema de cobertura defensiva não tá, não tá legal, então, e aí toma a bola nas costas. Na minha opinião, mas ofensivamente acho que ele tá bem. Na minha opinião, a defesa do São Paulo é fraca. Meio de campo, vamos lá. Fala aí, ô Tele Júnior. Fala você mal dos caras, você só fala mal. Eu não tô falando mal, você quer elogiar? Você só tava fala aí mal. O Souza, que vocês estavam descendo o pau direto. Foi embora. Peraí, ó, Thiago Mendes é mau jogador? Ele tá jogando bem. Não. Tá bom, o time é o Thiago Mendes. Fala aí o outro que foi hoje embora. Hoje tá sendo o Thiago Denilson. Souza, não, mas o Denilson hoje, que foi embora. Tô falando elenco hoje. Denilson. Mas o elenco hoje, Thiago Denilson Mendes, foi embora semana passada. Thiago Mendes O time é um Hudson. Elenco. Hudson, hoje são os dois. E na meia, Michel Bastos e Ganso. O Ganso eu não vou falar, porque se eu falo eu tenho ódio dele, porque ele tá jogando muito competitivo. Vamos chegar aqui no acordo pra não cansar. Eu acho um elenco normal, não tem nada demais. Pra cansar, né? Mota e Benjamin não vão chegar a uma conclusão. Não até porque o Mota não tem argumento. Mas eu não fico com bronca de jogador. Bronca? Eu tenho bronca de quem? Diferente de você, eu tenho opinião. Também. Ai, meu Deus do céu. Então, o que acontece? Vocês não vão chegar numa conclusão. Não vão, tá certo? Baú. Agora, na minha opinião, imparcialmente falando, mesmo ser torcedor de São Paulo, São Paulo, no papel, tem bons jogadores que o credenciam até disputar o título, porque também não tem grandes times por aí. Só que, no papel, papel não joga. Pato, Ganso e Luiz Fabiano não vai fazer gol. Não vai. Não vai entrar na área. Na prática não funciona. Então vai fazer gol. Chupa, amor. Não vai. Não tem feito gol. Não tem feito. É mais esse negócio aí, embaçando, encebando. Toca pra um, toca pro outro, roda a bola. É. Aí o que acontece? Na hora já fica julgando. Ah, mas o Carlinhos, mas o Bruno, sei lá. Porra, mas os caras que tem uma baita responsabilidade ali na frente. De armação, o coração do time, meio de campo. Não funciona. Michel Bastos, bom jogador. Só tem ele. Sai falando bobagem, às vezes muito individualista. Então não dá. Complicado. Difícil, São Paulo. É, bem e não tem elenco ruim, hein? Difícil a situação do Joinville. A do São Paulo é razoável. Não, sim, mas tô dizendo assim. É que o São Paulo pensa em ser campeão. Eu acho a do São Paulo, eu acho a do São Paulo pior que a do Joinville. Imagina. Opa, o Joinville se cair, caiu. Tá, e tanto faz. Nossa, se cair, caiu. Não. Ah, o Joinville... Mas aí cai a renda dos caras. O dinheiro dos caras cai. Eles lutam pra ficar na primeira divisão. E tem time... O São Paulo tem que lutar pra ser campeão. Tem time que luta pra ficar na segunda. Tem time que luta pra não subir. Porque é melhor na segunda divisão. O Joinville não tem problema nenhum. Não acredito que tem time que vai ficar perdendo pra ficar. Outro dia eu vi um dirigente falando alguma vez um negócio pra mim que tem, viu? Dependendo do time. Mas é melhor eu vou brincar, vou cair. O Joinville é um time pequeno. Vocês acham honestamente que o Joinville vai perder pra pai pra segunda porque eles querem ir. É, Domênico, é super normal isso. O cara é normal, vocês estão vendo isso. Não falei que é perder. O Joinville quer ficar na primeira pra ganhar uma grana a mais da televisão. Ele quer voar na primeira. Eu não falei que o Joinville quer cair. Eu tô funk de River cair não muda em nada. Não, não muda em nada. Muda a grana dos caras. Isso muda. Nada, eu dou medo. Muda. Outro dia eu vi um dirigente que o cara falou: eu não posso falar no ar. De time pequeno, de Série B. Falou: meu negócio é Série B. Eu não posso ir pra Série A. Quem falou a Série isso? A não vou posso falar. Ir pra Série A. O cara falou: ué, eu vou falar, te falar isso porque, é mais grande. Fala porque isso, quando né, você cara, entra. É, porque, porque não vou falar. Fala aí. Veja bem, peraí, meu. Quando você entra, a grana aumenta na Série A. Não aumenta nada. Aumenta ou não aumenta? Não aumenta, Domênico. Você tem que fazer um investimento maior. O teu investimento é muito maior. Ninguém te falou isso. Ninguém te falou isso. Não, falou, tudo bem. Falou. Eu não sei. Ele e o Motinha, eles estão acumulados. Deixa, fala aí. Tá o quê? Eu sou Letre. Acumulado? Você não sabe o que é acumulado? Acumulado. Acumulado, você mas não eu sabe? Acho, eu acho acumulado, que é acumulado. Sim, senhor. Macumunado. Macumunado. Falei acumulado. Acumulado. Eu falei acumulado. Agora é Soletre. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal da Honda que tá aqui. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Honda. O pessoal tá tudo aqui, ó. O Ricardo Rossi, grande torcedor do Corinthians, do consórcio. Adoro. O Zé Roberto Bastos, do Seguro Honda, corintiano fanático. O Fábio Tadoni, esse que quer ser presidente do Corinthians. Respeito. Danilo Pisani, corintiano doente. Quatro tudo palmeirense aqui, estalou. Um abraço a todos os corintianos aí. Não, tudo verdão, olha lá, os caras fazendo lá. E todo mundo falou que eu sou imparcial. Eles escreveram tudo aqui, ó, Timão, Timão. Timão. E eles estão desde as quatro horas esperando. Timão, Timão. Obrigado, gente, valeu. Tô esperando eu, não você. Fala, gente boa, pô. Marigoldo, vamos falar da Pirelli. Olha só, amigo, as férias estão chegando, hein? Sim. Será que ele tá de volta com elas? Sim. A promoção número 1, Pirelli. É a sua chance de colocar um pneu top no seu carro e ainda economizar. E funciona assim. Você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É isso mesmo. Comprou o 3, comprou 3, o quarto é grátis. É mais economia e mais segurança para você. E olha, amigão, tem pneus do aro 13 ao 18 em promoção. Promoção número 1, Pirelli. Consulte regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Se liga aí, hein? É isso mesmo, você comprou 3 pneus, o quarto tá grátis. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Pirelli, Zombinha! Beleza, vamos a mais ouvintes. Agora é a sequência sem parar do Estádio 97. É o momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar Oficial, Dodô. É verdade. Alô, alô. Alô. E fala? Leandro. Como? Leandro. Ih, Marquinhos. É Leandro Pereira, hein? Atacante. Ih, rapaz, então caiu, hein? Alô? Não caiu não, não caiu não. Opa, então caiu, vamos não. Lá. Então repete. Vai, vamos lá. Repete. Cara, tá história, só pra avisar vocês aqui que a comunália existe sim. Eu não tô louco, não. A comunália existe sim, senhor. Isso significa o quê? A comunar, conluiar-se, fazer causa comum, mancomunar-se, pôr-se de comum acordo. Mas você mesmo achou que tava errado. Você nem sabia. Você mesmo falou que era pra fazer isso. Mas aí eu vi que eu tava certo. Ah, eu vi. Chupa aí, moto, seu trouxa. Chupa, bobão. Você não consegue uma comigo. Acertou sem querer. Foi igual ao gol. Mas acertei. O gol do Valdívia contra o Santos. Mas acertei. Chutou de longe e acertou. Mas acertei. Sem querer, mas acertou. Mas vamos lá. É o nome completo. Fala lá. Acumulado. Cala a boca. O nome completo. Acumulado. Ô, velho. Porra, fala! Caiu, caiu. Não, é que tá ruim a ligação, acho que não, foi. Não fala, porra. Não dá. Se eu tiver no computador, não dá. É, não deu, infelizmente não deu, mas vamos lá, alô. Alô. Quem fala? Domênico? Ele? Não, meu. Ô, Domênico, Bernardo falando. Ô, Bernardo, tudo tranquilo, meu velho? Bernardo. Tudo tranquilo, um prazer aí falar com vocês, cara. Ó, prazer tudo é nosso aqui. Tudo nosso. Bernardo do quê? Manfredini. Manfredini. Manfredini. Manfredini. Manfredini, isso mesmo que eu falei. Isso. É, isso que eu falei. E quantos anos você tem? Quantos anos? 34. Ah, RG. Hoje. Terça-feira, hoje. 3.4 aí, hein, né? Como é que faz? Hoje. É. 4 selfies com a Luísa. Você olha aí do teu lado esquerdo, tava a Luísa Posse, agora já não dá mais. É, então, 4 selfies. E aí? E você quer que eu tenha inspiração? Que jeito? Ah, já era, velho. Deu uma brochada, RG? Brochei. Acabou. Cadê a piada, pô? Não tem. Mas é aquela lenha lá, faz. Vocês não estão vendo que nem pro lado esquerdo eu tô olhando mais? É verdade, eu percebi. Não dá. Fica com a última imagem, né, RG? É. E qual que é o bairro, velho? Cara, quero ver se o Benjo acerta. Vai ser difícil esse daí. É só difícil, difícil. É só você não inventar nome. Cara, Picuíba, cara. Vai lá, vai. Chama Pousada dos Bandeirantes. Olha, amigão, não é difícil, não. Um dia, né, a falar a verdade. Não é difícil, não. Ah. Agora, e também não é a primeira vez que liga um ouvinte da Pousada dos Bandeirantes. Porque é justamente ele brincou aqui. Cara, cara, cara. Mas é cara, Picuíba. Cara. É cara, cara, é cara, Picuíba. É mesmo, cara? É isso aí, eu cara, já sei. Viu? Viu? Chupa aí. Muito bom. É nóis, velho. Ó, gente, é emoção falar com vocês, hein? Não tô acreditando. É nóis, velho. É legal. Nossa, mano. Muito e obrigado. E aí, o time, brother? Olha, o homem mais imparcial do rádio é Palmeiras. Nós. Ah, você não é imparcial, pô. O ouvinte sabe, o ouvinte que manda. Inventaram isso agora, velho. Não inventaram, isso aí é... Porra, super domingo, parabéns. Super domingo, vovó. Muito obrigado, vovó. Isso não é assim. Isso aí é o seguinte, seu reconhecimento do povo brasileiro, que sabe quem é que faz aqui as colocações exatas na hora certa. É, você coloca gostoso mesmo. Fica quieto você aí. Eu vou te falar já. Ô, velho, e aí? É nóis, amanhã... É amanhã, não é? É amanhã, às 9 da noite. Às 21 horas tem o Avaí. Nós temos que ganhar do Avaí, hein? E aí? Agora vai, né? Agora tá mais organizado. Eu acho que o homem lá tá colocando um jeito na turma. Gostou do Marcelo? Gostou? Cara, gostei. Gostei porque eu acho que o cara tem método, ele consegue conduzir a galera e o pessoal tá jogando futebol bom agora. Gente boa, Marcelo ou Benjamin? Teve ontem lá? Muito. Bacana? Muito. Eu vi lá na Fase Esporte, da hora, hein, mano? Vai dar certo, cara. Onde você viu, Alizinho? Na Fase Esporte. Ele me lembra um pouco, ele tem um jeito simplão do Murici. Ele é um cara sem estrelismo, sem vaidade, fala a língua do jogador da boleirada. Boleiro. Lá. É, tranquilo, sereno, o cara não é vislumbrado, não é pavão. Eu vou te falar, o cara é bom, não. Bonitinho, e né? O que ele falou do Cleiton Xavier? Vislumbrado ou deslumbrado? E o que ele falou do Cleiton Xavier é o seguinte, okay. Ele falou que o Cleiton Xavier... muitos anos fora do Brasil aí, deu, ele tá tecnicamente mal, ainda precisa se adaptar. Ah, seu Oswaldo que fala isso. Então, mas ele falou. E o Wagner Love também. Ele fala, não, mas o serve Wagner Love joga no Palmeiras. Serve pro Wagner Love também. Sim, você... Eu tô falando do Cleiton Xavier. Mas quando a gente vai falar do Wagner Love, você fala, mas já tá aqui há bastante tempo. Aí quando um cara que é gabaritado, um cara que acompanha o jogador no dia a dia diz, aí você respeita. Mas o Wagner Love tá quantos meses no Corinthians? Desde janeiro. Agora, desde janeiro. Janeiro são 6 meses. Mais, né? Porque em janeiro ele tava até fez uns amistosos aqui. O Cleiton Xavier são 6 meses. O Cleiton Xavier chegou agora. Não, o Cleiton Xavier chegou antes. O Cleiton Xavier teve um problema. Não, senhor. Cleiton Xavier teve um problema com a justiça lá. Chegou em março. Até então, março. Pô, março pra gente, março. Mas tá louco, Benjamin? Eu tô louco. No mesmo período, cara. Como mesmo? Um chegou em janeiro. São 3 meses antes. O Wagner Love, ele chegou em janeiro pra fazer pré-temporada com o time do Xandão Lunen. Ele acertou com o Corinthians depois, não foi assim? Eu que perguntei quando ele chegou no Corinthians, você falou janeiro? Eu não falei nada. Janeiro. Acho que o Cleiton chegou em janeiro. O jogador, quando ele tá jogando um outro mercado, não chegou em janeiro. China, algo chegou, tipo. Ele teve um problema ainda de ir lá com o clube dele, da Ucrânia lá. Mas ele tava. A primeira parte do Brasileirão, uns 15 jogos, ele não pôde jogar, Benjamin. Já tava lá. Não pôde porque o documento chegou. Mas que ele tava à disposição. Não foi do brasileiro. Do Paulista. Paulista. É, Paulista. Do Brasileirão. Olha, no janeiro ele estava no Palmeiras. Olha. Então, janeiro. Então, é isso que eu tô Wagner falando. Love, já tava janeiro no Palmeiras. O Palmeiras chegou depois, hein? O Wagner Love. O Cleiton Xavier acertou em 7 de fevereiro de 2015. É. Então, Wagner Love. Mas não podia jogar. Fala, Sombra. Wagner Love. Então. Acertou o contrato com o Corinthians em 6 de fevereiro. Então, a notícia dava conta que ele só poderia se apresentar na semana seguinte. E o Cleiton dia 7. Tá igual, mano. Um dia de diferença é a diferença tão grande. É a mesma coisa. Poucos dias. Um dia 6, outro dia 7. Mas quem falou isso? Quem falou isso? Não fui eu. Quem falou foi o Tagliatelle. Mas também não precisa usar um programa todo pra discutir o período em que eles foram. O Mano falou do Wagner Love na discussão. Gente, eu citei porque o Benjamin, quando eu falo que o Wagner Love tava jogando na China e que ele precisava de um período pra se readaptar, ele sempre vem e fala, tá louco, o cara já tá aqui há 6 meses. O Marcelo Oliveira, que é o técnico do Palmeiras e tem acompanhado o Cleiton Xavier. Mas é a opinião do Marcelo Oliveira, não é minha. Mas é que tá. É um profissional gabaritado. Não, ele que conhece, eu não sou treinador. Então, mas pra mim, você contesta. Com ele, você não contestou. Não, lógico, eu vou contestar o cara que tá trabalhando dia a dia com o cara. Mas é que tá, você não pode contestar nem eu, nem o Marcelo Oliveira. Você não sabe quem tem. Nenhum. Lógico, você não dá um valorzinho pro Palmeiras. Até o hino do Corinthians. Quando ele merece. Mas eu não te podia. Hã? Não, né? Tá o hino do Corinthians. Tá o hino do Corinthians, você tá falando do Wagner Love. Não, ele que falou. Ele tá maluco, velho. A galinha não tem torcedor pra ligar pra ele. Galinha é você junto com seu traseiro velho. Traseiro velho. Segue o jogo, isso. Segue o jogo, sem falatório. Ô, velho, o Leandro Almeida vai pro jogo, viu, Jojo? O Leandro Almeida vai pro jogo? Já tá no relacionamento, já. Mas já vai estrear? Não, ele tá no banco lá, relacionado, né? É um pedido de um jogador importante que vamos trabalhar no futuro. Tá certo. Vamos saber do ouvinte aí, né? E aí, velhinho, você tá acompanhando aí o Leandro? Parece que vai pro banco amanhã, ou estreia, né? Mas acho que vai pro banco. Vai pro banco. Você tem acompanhado? Gostou da contratação também, não? Acho que o pessoal tá contratando legal. Dá pra sentir que é outro nível aí que tá no comando do futebol. Acho que os caras têm feito as mexidas certas e principalmente, assim, vendo o jogo, acho que o time, ele tem uma postura boa para atacar e saber se defender, tem estratégia, não é uma coisa aleatória, tá bacana, tá começando a lembrar outros tempos bons aí de Palmeiras. O verdade. Robinho não foi relacionado, é isso? Tá com edema na coxa? Tá machucadinho, hein? Machucadinho, vai jogar o Zé Roberto. Você não tem nenhum remédio caseiro lá pro Robinho? Ah, eu tenho uma erva lá que eu erva? Passo, né? E a reza? Quem tem erva aqui? Você, o Benji, quem mais? E o quê? Hã? Não, eu tenho com bolsa d'água, eu faço chá de erva e ponho na bolsa d'água, né? Ah, aí tá. Você põe arnica? Ah, já passou arnica. Já? Arnica. Velho adora arnica. Ajuda, viu? Os velhos gostam de arnica. Nossa, tudo passa arnica. Gosta mais de arnica ou alfazema? Hã? Velho adora uma alfazema também. Não, mas alfazema é pra banho de descarrego. É, arnica é pra curar tudo. Mas tem aquele tal que bebe até arnica. Seiva de alfazema, pra banho de descarrego com sal grosso. Ah, tá tudo de barriga, toma arnica. Deu uma porrada, passa arnica. Quantos? Nossa, agora, a gente tem cara de que abre assim a cueca e joga aquele talco granado. RG? Você quer que eu abra a cueca? Ah, quer dizer que é homossexuais na mesa? Não é verdade, que beleza, a gente tem cara que acaba de tomar banho. Ah, que vergonha. Ele pega aquela cueca Zorba vinho com saqueira, velho. Aquela esticada, assim, Zorba vinho. Dá aquela esticada no elástico e joga aquele soco pra lá. Garotão, deixa eu falar um negócio pra você. Calma, aquela cadeira. Tá amigo, amigo. Amigo não cacete, você tá sem moral hoje aqui, velho. Por quê? Depois da Luiz Aposta, você tá sem moral, velho. Eu sou um cara sério. Que sério. Minha namorada. Sério. Mano vacilão. Luiz Aposta cantando e você dando uma cantada e você querendo ver minha cueca. Sabe? Se liga, velho. Na vida, você muitas vezes é obrigado a falar não. Tá bom. Que não dá pra dar desaforo, mano. Tá bom. Gente, hoje eu sou um cara casado. Quase não é. Tá sem moral comigo, velho. Eu esperava moral? Mais nada. Esperava... Você faria o quê? Por exemplo, você é um cara que hoje tem... Mas a Luísa falou que você é a alma gêmea dela. É, ó, não transfira a responsabilidade não, velho. Só faltou o Fábio Júnior, mano. Mas, gente, é normal. Eu tenho que saber lidar com esse assédio. Não é porque é uma menininha bonita, de olho claro. Menininha, velho. Você meteu um menininha bonita, velho. É verdade, gente. O mundo não é assim, RG. Eu sei que às vezes parece tentador, mas a gente tem que saber lidar com essas coisas. Me ajuda aí, o goleiro Bruno não soube lidar e tá há 5 anos preso. Me ajuda aí, ô Manfredini, um abraço pra você, boa noite. Valeu, gente, olha, abração aí. Eu prometi que não ia falar, mas assim, é uma emoção falar com vocês e, pô, só não podia deixar de ir embora sem falar um chupa, mano. Vá pro inferno, velho. Falou, cara, um abraço. Valeu. Até mais, tchau, tchau, esse é o Estádio 97, a sequência sem parar, é o momento sem parar do estádio, 3 ouvintes na sequência, curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial, Dodô. Alô? Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. Rapaz, vou falar uma coisa pra vocês, eu escuto o estádio. Fala, guri. Desde a primeira formação, meu rádio aqui. A primeira formação foi pouco tempo, vai, guri. E a primeira vez você liga? Foi pouco tempo. Aqui meu nome é Carlos. Carlos do quê? Eu sou Carlos taxista. Não, Carlos do quê? Carlos Alberto Araújo. Carlos Alberto, e quantos anos, Domingo, nós estamos igual o Jornada nas Estrelas, né? Que é a primeira geração, a segunda geração. E vem a terceira. Então vem a quarta aí, velho. Categoria de base aí. Tá vindo os novos esportes. O mundo vai parar, os novos Capitão Kirk. Cuidado, hein? O Sammy vai fazer o vídeo. Carlos, quantos anos você tem, meu velho? Fiz ontem 51, ontem? Cara. Parabéns, velho. E aí, 51? Tá sendo um presente pra mim ter falado com vocês. Faz 5.1 aí. Calma, Carlos. Calma, velho. Primeiro parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. E é uma idade que nesse tempo é sempre bom e recomendável. O quê? Sabe aquele caldo de Carlos? Ah, sensacional! Tem que saber... Não bate em mim. Meu Deus, cozinhar. Você viu a menina sensacional aí, RG? Pô, tem que saber cozinhar, né? Cozinha com caldo de Carlos. Tem uma coisa gostosa pra comer. E qual hoje é noite foi isso? É legal, Eu gosto. Você assiste meu programa? Legal esse programa, bom. Eu gosto. Ô, Domênico, eu vou apanhar da RG ainda e você não faz nada pra evitar. Que coisa irritante, idiota. Não sei se é parceiro. Sorriso. Ô, meu velho. Filho do quê? Qual que é o bairro que você mora? Cara. Eu vou ver se o Dom Benjamino vai acertar. É só não inventar. Jardim Quarto Centenário. Jardim Quarto Centenário. É lógico que eu sei, até porque o Quarto Centenário foi um título importantíssimo do Corinthians 54 contra o Palmeiras. Mas o bairro é louco. O Jardim, calma. Quarto Centenário? Sim, foi o título do Corinthians. O Jardim Quarto Centenário, que eu conheço, é Guarulhos. Acertou, esse daí é o GRPS, man. É GRPS, man. Agora deixa eu te perguntar, faz muito tempo, ô Carlos Alberto, que eu não vou aí. Ali perto daquela praça do Quarto Centenário, tem aquela locomotiva lá ainda? Não tem. Tiraram? Já tiraram. Pô, que absurdo, como é que os caras tiram o negócio daquilo? Aquilo é uma das coisas mais bacanas que tinha ali. É, já tiraram faz tempo. Puta, que absurdo, velho. Isso é uma recordação da minha época de infância. Triste saber que tiraram, né? Mas fiquei chateado, é verdade. Nossa, chateado. Triste. Então tá bom, beleza. Você é taxista, ô Carlos? Não, ele tem um táxi. Oi. Puta, alô? Mil, você chegou atrasado, vai ficar chato, velho. Carlos, que time você torce, Carlos? Todo poderoso Coringão. Falei, Quarto Centenário, chupa. Como é que é? Ele não é taxista, ele tem o quê? Tem um táxi. Ó, amigão. Você sabe que muitos têm um táxi, não é? É impressão minha ou o time do Corinthians ele não tem o mesmo rendimento do primeiro tempo no segundo? Eu vou ter uma bicicleta e ando de skate. Não tem, cara. O Corinthians, ele tá do modo que ele começa bem. Aí no segundo tempo parece que é amarela, parece que todo mundo cansa. Eu tô até confiante aí no Wagner Love aí, que a hora que ele começar a despontar e começar a fazer gol, você vai ver, ninguém vai te segurar não. Eu boto uma fé que ele vai fazer alguma coisa, cara. Olha, eu também acho, cara. O Wagner Love é um jogador que eu deposito a confiança aí, porque não temos outra opção ali pro ataque, né? Não, a posição que ele atua ali de centroavante. Eu escutava muito vocês falar aí do Guerreiro. Eu vou falar uma coisa pra você. O Guerreiro, chegou a época dele, já era, filho. Não tem jeito, ele foi muito mercenário também. Eu achei que ele queria só dinheiro. Ele acabou indo pro Flamengo fechou por menos, né, do que... Não, mas não foi por menos, não. Não, ele recebeu uma nota, ô. O valor do Guerreiro aí, o valor inicial que divulgaram com relação à contratação dele foi de 40 milhões, que esbarraria no preço que ele pediu pro Corinthians. Mas dizem, aí já tem gente divulgando no Rio de Janeiro que essa contratação aí não sai por menos de 50, cara. Vixe Maria, pelo menos esses caras são doidos. Um cara verdade. Os juros que eles vão pagar depois, vai rachar o time dele. Vamos ver, né? Guerreiro vai cair pra B, hein? Cuidado. Vamos ver, mano. Cuidado. Mas, amigão, a nossa realidade hoje é o Wagner Love. Mas o Wagner Love, eu acho que é um jogador que quando tiver realmente aí readquirido todo o preparo físico dele e a confiança, porque isso daí é importantíssimo pra um jogador de futebol, o cara ter confiança, Wagner Love vai dar muita alegria pra torcida do Corinthians, hein, Benjamin? Espero que sim. Outro também que acho que eu achei que tá jogando bem é o Jadson. O Jadson, ele tá se empenhando bastante. Voltou, assim, mano. Magic Jadson. Calma aí, Benjamin. Quem deu o rótulo lá, Magic Jadson? Eu não, foi você. Quem acha que tá jogando bem e quando tá bem faz uma diferença é o Renato Augusto. Também. É, agora, outra coisa também que eu ia falar com vocês. Outro dia eu tava almoçando aqui no Tatuapé. Onde eu como a feijoadinha de sábado ali, aí eu tava conversando, chegou um rapazinho lá, o cara quase metro e pouco de altura. O cara é o centroavante do sub-20 do Corinthians. Um metro, né? E meio? O Carlinhos. O moleque é alto, não é metro e meio não, o cara é quase 2 metros de altura. Ah, falou um metro e meio? E o cara, ele tava falando, ele falou, infelizmente, o Tite não dá oportunidade pros caras da categoria de base. Então, isso daí também peca um pouco o Corinthians. Eu acho que deveria incentivar mais a molecada aí, porque ele falou assim, eles foram participar de um evento lá no Qatar, ele foi artilheiro do campeonato lá, do festival. E ele falou, meu, o pessoal não dá oportunidade. Né? Mas será que ele, o cara, é bom, de fato? Não, ele é bom. Pra você ter ideia, ele falou pra mim que, ó... Por enquanto, o perfil joga basquete, né? Não, mas, até o, até o dono do bar lá viu, até eu assisti. O dono do bar viu, sombra. Jogo dele lá. Ah, bom. Mas o dono do bar é parceiro dele. Ah, uma coisa. Ô, Carlos Alberto, você falou um negócio que não pode passar em branco, que chamou muito a minha atenção. Eu tava conversando com o Mota fora do ar. Você vai sábado lá no Tatuapé bater uma feijoadinha, né? Uma feijuca, né? Sim. Opa. Depois você bate uma feijuca, você pega cliente no carro ou sábado você dá uma folga? Não, não, eu sábado às vezes eu nem trabalho. Só vou lá pra almoçar, tomar uma caipirinhazinha e depois ir embora pra casa. Ah, bom, mas você não pode dirigir álcool. E nem dirigir depois de uma feijuca, um táxi, né? Nem dá. Imagina você tá. O cara, bate uma feijuca, aí vai dirigir o táxi. Aí chove, o cara não pode abrir o vidro. O aí depois do almoço entra. Ele abre o zíper. Não, né? Mas é aquele passeio. O cara não pode jogar com emoção e sem emoção. Com que todo mundo soltar duas bufas, já era. Ele abre o botão assim, ó, da calça. Quem dirigiu o breaco foi preso foi o Jobson. Ô, Feijoada, um abraço pra você, boa noite. Valeu, tem uma promoção aí, sobra pra mim pelo menos ganhar um presente de vocês. Você tem, ó. Pra comemorar o meu aniversário, pô. Você tem aqui. O slogan do consórcio Honda pra ganhar um boné da Honda, tá bom? HDI de bate pronto. Não, HDI não tem prêmio agora. Tô falando do não consórcio tem. Honda. Você sabe qual como que é? Chegou a sua vez? Já tá falhando um pouquinho aqui. Chegou? Ah, chegou a sua vez? Consórcio Honda. Aê, ganhou um boné Honda. E pro Kit Bozano, você sabe a frase? Kit Bozano. Olha só a nova hoje linha. Hoje nós estamos uma mãe, hein? É, só a nova linha Bozano. Nova linha Bozano te deixa você com um barbear fenomenal. Bombardear. Me garante um barbear. Ah, tá bom. Tá bom. Pegou o espírito da coisa, ganhou um kit Bozano ótimo. Também, tá bom? Valeu. Obrigado, Sobra. Falou, cara. Um abraço. Vamos ao terceiro e último 20 do momento sem parar no estádio 97. Três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi. Sem parar em todo lugar, Domênico, o parcial. O imparcial. Ó, só um minuto, tem uma informação bombástica aqui, rapidinho. Não vai. Não, que o cara destruiu um dos ícones da minha infância. Esse Carlos Alberto, que acho que ele tomou umas caipora agora também. Galera tá revoltada com ele. Por quê? Olha, o Cristiano Joaquim, a locomotiva, está aqui sim na Praça Esporte Centenário. O ouvinte não sabe o que está falando. O Luiz Vicente, sou de Guarulhos, a locomotiva ainda está lá. Ah, você está detonando o cara. Eu? É, eu vou pegar ele. É, tá, essa locomotiva, gente, ela tem uma história muito legal. Muito? Vinculada ao quarto centenário. Pô, eu era moleque, eu não saía de lá. Você é cínico. Não, é a mesma coisa você chegar... Você é muito... Você é o Wilker, cara. Alô? Você não pode chegar pro morador de Santo Amaro e falar assim: velho, olha, o Borba Gato não tá mais lá. Pô, até parece que você sabe da cor da locomotiva. Alô. Aquela locomotiva, pô, a minha tristeza foi embora e voltou minha alegria. Tá bom. Alô? Alô? Maria fala. Quem fala? Meu Deus. Alô? Quem fala? Alô? Fala, Domênico! Tudo bem aí, brother? Beleza, brother. Rafael. É, Rafael sabia. Rafael do quê? Bonitinho. Alô, é? Rafael do que o nome completo? Alô? Rafael Bessan. Bessan? Quantos anos você tem, Rafael? É, tá bom. Pô, a alegria de pobre é dura, hein? Só porque eu consegui ligar, o telefone de casa tá ruim. É, bom. Tô percebendo conta, isso. Pô. É, alegria de pobre, Guarulhos. Guarulhos é uma desgraça. Não, calma. Guarulhos é Guarulhos, não é mais graça, não. Calma. Ali no Parque Quatro Centenário tem a locomotiva, pô. É, um lugar que tem locomotiva não faz uma desgraça. Tá ligando... Quero dizer o seguinte, esse ouvinte, ele já ligou, mas o dia que ele ligou, caiu a ligação. Ah, de novo, velho. Então, vai cair de novo. Então ele pode participar. Se cair hoje e cair a próxima, ele pede música no Fantástico. Deixa o cara falar, porra. Tá bom, velho, já que tá ruim a ligação, time. Eu ligo e cai a linha, isso daí é azar de pobre. Qual a idade dele? Nossa, de time, velho. Time. Atrasado. É, Corinthians. Volta pra idade, volta pra idade. Ó, amigão. A gente tá falando aqui, antes da gente falar do Coringão, a gente tá falando um pouco aqui de cachaça, de nego tabreaco, enfim. Você chegou a acompanhar o vídeo do Neymar, mano? Prisão, crime. Você chegou a acompanhar esse vídeo do Neymar que tá bombando na internet aí, o Neymar andando meio mais pra lá do que pra cá, velho, pra não falar que ele tá de fogo. O Foca News. Amigão? Tá que nem o Neymar, caiu. Caiu pela segunda vez. Mas vocês acompanharam esse vídeo do Neymar? Ah, mano, mas o cara tá de férias na casa dele. Férias, o cara é um atleta, mas tá de brincadeira. É uma personalidade. Caiu a ligação do ouvinte. Você imagina, você tá falando do Neymar, você imagina o RG número 2, um sábado 5 da tarde. Então, você imagina. Tá tomando café ainda. Mas aí você só pode imaginar. Será? Olha, o clima tá hostil no programa hoje. Aonde você viu um vídeo meu nesses estados que os caras te apresentam? Naquela foto tua lá em cima da pedra, você não podia estar bem. Ah, imagina. Aquela da banheira, você também não podia estar legal. Imagina, para. Ah, mas eu vou te falar, eu vou falar agora pra você. O mano, o nosso mano querido aqui, ele gosta de julgar, ele é Deus. Não, não tô julgando. Eu vou dizer um negócio pra você. O Neymar está na casa dele, ele não estava na rua. Com os amigos. Ele não estava dirigindo, ele estava na casa dele, de férias, cara, tá de férias. E deixou a menina fazer o que fez. O cara não viu, então, o cara tava pra lá e não viu, ele deu tchau pra menina. Vento sem parar. Já não basta o tribunal social, velho. Foi um momento sem parar aqui no Estádio 97. E você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de táxi para comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi e o valor vem na sua fatura, junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar este serviço. É genial! Agilize o seu lado, cara. Baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar. Confia em mim. Sem parar, em todo lugar, até no táxi. Estádio 97 também tem o oferecimento das baterias Eliar, muito além da partida. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Consórcio? Honda! Todo ouvinte que ligar e falar, chegou a sua vez, consórcio é Honda, ganha um lindo boné. Também oferecimento da Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de TI. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para as turmas do segundo semestre. Agora nós vamos falar das baterias Eliar. Lógico que nós vamos falar das baterias Eliar, amigão. Você sabe o que é uma bateria original de montadora? É aquela bateria que já vem com os carros quando eles saem da fábrica. A bateria Eliar é equipamento original em mais de 80% das montadoras. Isso para carros, caminhões e motos. E quem mais entende de carro, reconhece e atesta a qualidade do Eliar. Então faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e a bateria do Neymar Júnior. Um abraço para todos os distribuidores e revendedores da Eliar, bateria é Eliar, zombinha? Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também oferecimento do grupo Esser, construindo com valor. E BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Olha, manda um abraço aí pra Luísa Posse, que tava aqui com a gente no programa, fez a primeira parte aqui do Estádio 97 com a gente. Foi sensacional, o povo adorou. Você perdeu, Benjamin. Perdi. Eu tava ouvindo um trecho muito legal. Precisa trazer a mãe dela também pra cantar. Perigo é ter você longe dos olhos e perto do coração. Manda um abraço pra galera da Honda que veio do consórcio Honda aí, o Ricardo Rossi, que é palmeirense, o Zé Roberto Bastos, grande torcedor do Corinthians, é da Seguros Honda, o Fábio Tadoni, esse é corintiano fanático, e mandar um abraço também pro Danilo Pisani, outro grande corintiano, só tem corintiano aí na Honda. E das quatro aqui na rádio. Metade disso aí deve estar tudo errado. Mas eles perguntaram, você é alguma coisa? De Verdão. Falaram. Cadê o beijo? Tudo errado. Dá um abraço. Caralho, errei algum? Deu um aviso? Errou, vários. É tudo porco. Tudo palmeirense. Tudo Verdão aí. Tudo porco. Cara inteligente. Olha só, deixa eu mandar um beijo. Abraço. Beijo pra Yara Soares. Um abração pro papai dela, o Aldrien. Estão ouvindo a gente. Como chama o papai dela? Aldrien. E um abraço pro corintiano. Um abraço pro corintiano Antônio Carlos Alves. O ouvinte assíduo do Estado 97, assim como o Cauê Ratier. Um abraço, Cauê. Eu queria mandar um abraço pro ouvinte que veio aqui. Fala, Aguinaldo. Ele falou pra mandar um abraço pra galera do futebol da DPM de segunda, o Brunão, a Alessandra, a Diega, a Serginha, a Gustava Yaya, se que possível, na voz do Aguinaldo. Ah, já fiz isso. E agora eu soube, eu queria mandar um abraço pro doutor João Polidoro, que me atendeu aí. Ouvinte do Estado. Polidoro, ar, né? Não, ele falou que direto... Deu uma polida? Deu. Já leu os recados dele. Não, já pagou. Ortopedista. Não, foi coincidência. Ele tava lá. Gente boa. Coincidência. Juro, foi. Eu tenho direto essas coincidências. Juro, foi coincidência. Ele foi, menina. Eu tô com um problema nas costas e...

love will guide our way. Baby, there's nothing stronger. Night Sessions. Sessions. Sessions. Sessions. And if I burn down the city,